Capítulo 7. Iphilina. Nome verdadeiro Iphiline Aegli, filha de Aevnien, lendária curandeira élfica. Astróloga e vidente, famosa por suas adivinhações, previsões e profecias, das quais a mais conhecida é Ain Iphilinespiaf, a profecia de Iphilina. Registrada várias vezes e publicada em diversas formas, a profecia desfrutou grande popularidade em diferentes épocas. Os comentários, chaves e explicações a ela relacionadas adaptaram o texto aos acontecimentos atuais, o que fortaleceu a convicção acerca do grande dom de clarividência de Iphilin. Especialmente, considera-se que Iphilin profetizou as guerras nórdicas, 1239-1268, as grandes pestes, 1268-1272 e 1294, a Sangrenta Guerra dos Dois Unicórnios, 1309-1318, e a Invasão dos Hacks, 1350. Iphilin teria previsto as mudanças climáticas, frio branco, observados a partir do século XIII, que a superstição sempre associou ao início do fim do mundo e à vinda profetizada da Destruidora. Essa passagem da profecia de Iphilin provocou a infame caça às bruxas, 1272-1276, e contribuiu para a morte de várias mulheres e moças infelizes, tidas por encarnações da Destruidora. Hoje, muitos pesquisadores consideram Iphilin uma personagem fictícia e suas profecias, textos apócrifos produzidos contemporaneamente, e uma hábil mistificação literária. Effenberg e Talbot, Enciclopédia Maxima Mundi, volume 10. As crianças que rodeavam Pogwitzt, o contador de histórias ambulante, protestaram fazendo uma tremenda e caótica algazarra. Por fim, Conor, o filho mais velho, mais forte e mais corajoso do ferreiro, e aquele que lhe trouxera uma vasilha cheia de sopa e repolho e outras de batatas com torresmo, apresentou-se como porta-voz, transmitindo a opinião geral. Como assim? Gritou. Como é possível, vô? Como assim? Já chega por hoje? Como é possível interromper a história nesse ponto e nos deixar curiosos? Queremos saber o que aconteceu depois? Não vamos esperar até que volte ao vilarejo de novo, pois isso pode demorar 6 meses ou um ano inteiro. Conte a história até o fim. O sol está se pondo, respondeu o velho. Vão para a cama, meninos. O que seus pais vão dizer quando amanhã vocês bocejarem e gemerem durante suas tarefas? Eu sei o que eles vão dizer. Mais uma vez o velho Pockwist ficou contando histórias até tarde. Encheu a cabeça das crianças de fantasias, não as deixou dormir. Quando ele voltar ao vilarejo, não receberá nada, nem trigo sarraceno, nem sopa, nem torresmo. Precisamos expulsar esse velho, pois só traz prejuízo e preocupação com essas suas histórias. Não vão dizer isso não, gritaram as crianças em coro. Conte mais, vô. Por favor. Balbuciou o velho, vendo o sol desaparecer atrás das copas das árvores na outra margem do Jaruga. Tudo bem, que assim seja, então. Mas vamos fazer um acordo. Um de vocês irá para casa e buscará leite coalhado para eu poder umedecer a garganta ressecada. Os demais decidirão sobre quem querem ouvir. Pois hoje não vou conseguir contar as aventuras de todos, mesmo que fiquemos aqui até a madrugada. Precisam escolher. Agora, quanto aos outros, deixaremos suas aventuras para a próxima vez. As crianças de novo levantaram um alarido, gritando e calando-se mutuamente. Silêncio! Berrou Pogwis, balançando o bastão. Falei para vocês escolherem e não grasnarem feito gaios? Então, como vai ser? Querem que eu conte as aventuras de quem? De Yennefer. Esganiçou Nimue, a mais nova entre os ouvintes, apelidada de Polegarzinha por causa da baixa estatura, acariciando o gato que dormia em seu regaço. Vô, conte o que aconteceu depois com a feiticeira, como ela fugiu daquele coveno em Monte Calvo de forma mágica para salvar Ciri. Queria ouvir sobre isso porque quando eu crescer vou virar feiticeira. Sei, falou Bronek, filho do moleiro. Limpe o nariz, Polegarzinha, pois não aceitam garotas ranhosas como aprendizes de feitiçaria. E o senhor avô, em vez de falar sobre Yennefer, conte sobre Ciri e os ratos, e como faziam bandidagem e assaltavam. Fiquem quietos, ordenou Connor, pensativo e sombrio. Vocês são bobos. Se for para ouvirmos uma história hoje, então vamos manter a ordem. Conte-nos, vô, sobre o bruxo e sua companhia, como partiram do Jaruga. Eu quero sobre Yennefer, chiou Nimue. Eu também, disse Orla, sua irmã mais velha. Quero ouvir sobre o amor que sentia pelo bruxo e como eles se amavam. Mas que termine bem, vô. Não quero saber de morte, não. Quieta, sua boba. Quem se interessa pelo amor? Queremos ouvir sobre lutas. Sobre a espada do bruxo. Sobre Ciri e os ratos. Calem a boca. Quando lançou um olhar ameaçador em sua volta. Ou vou pegar um pau e bater em vocês, moleques. Eu disse. Vamos manter a ordem. Que o vô continue contando sobre as aventuras do bruxo e como ele andava com Jaskar e Milva. Sim. Esganiçou Nimue novamente. Sim, sobre Milva. Quero ouvir sobre Milva. Se as feiticeiras não me quiserem, vou virar arqueira. Então tá decidido, afirmou Connor. Bem na hora. Vejam, o vô está quase cochilando, balançando a cabeça branca e bicando o nariz como um codornizão. Ei, vô, não durma. Conte-nos as aventuras do bruxo Geralt a partir do momento em que a companhia se formou à margem do Jaruga. Mas antes, vô, intrometeu-se Bronek. Para matar a curiosidade, fale um pouquinho sobre os outros e o que aconteceu com eles. Vai ser mais fácil esperar até que volte ao vilarejo para continuar contando as aventuras. Fale só um pouquinho sobre Yennefer e Ciri, por favor. Yennefer, Pogwist riu baixinho, saiu voando do castelo mágico chamado Monte Calvo, levada por um encanto e caiu direto no mar, entre ondas revoltas e rochas afiadas. Mas não tenham medo, pois isso não foi nada para uma maga. Ela não se afogou. Conseguiu chegar às ilhas de Skelligar, onde encontrou aliados. Pois vejam bem, ela estava com muita raiva do feiticeiro Vilgefortz, convencida de que fora ele que sequestrara Ciri e decidiu acachá-lo, vingar-se e libertar Ciri. E é tudo. Outro dia vou falar como foi exatamente. E Ciri? Ciri continuou com os atos, escondendo-se sob o nome de Falca. Gostava do bandoleirismo, e embora ninguém soubesse, naquela época estava cheia de malícia e crueldade. Manifestava-se nela tudo o que de pior existe escondido num ser humano, e aos poucos tomava conta daquilo que ela possuía de bom. Grande foi o erro dos bruxos de Kaer Morhen, que a ensinaram a matar. E a própria Ciri nem suspeitava de que quando matava, a morte ia ao encalço dela, porque o terrível Bonyard já seguia seus rastros. Estava predestinado o encontro dos dois, de Bonyard e Ciri. Mas vou falar sobre isso outro dia. Agora ouçam, então, o que aconteceu com o bruxo. As crianças ficaram em silêncio e sentaram-se em volta do velho. Ouviam. Anoitecia. Durante o dia, os cânhamos, as framboeseiras e as malvas que cresciam perto do casebre pareciam amigáveis. No entanto, agora, repentinamente, transformaram-se em uma floresta escura. O que rumorejava dentro dela? Um rato ou um medonho elfo de olhos ardentes? Ou seria uma estrigue ou paga-iaga que perseguia as crianças? Ou então, um boi pateando nos estábulos? Ou talvez a batida dos cascos dos cavalos de guerra? Estariam os invasores cruéis novamente atravessando Jaruga, como 100 anos antes? Teria sido um noitibó que voou sobre o telhado ou um vampiro sedento de sangue? Ou uma bela feiticeira voando em direção a um mar longínquo, induzida por um encanto mágico. O bruxo Geralt, começou o contador de histórias, foi com sua nova companhia, rumo ao Angren, um lugar cheio de pântanos e florestas. Naquela época, as florestas lá eram imensas, exuberantes, diferentes das de hoje. Hoje já não há florestas assim, a não ser em Brocklon. O grupo foi para o leste subindo Jaruga em direção aos ermos da Floresta Negra. No início tudo corria bem, mas depois contarei o que aconteceu. Desenredava-se, fluía a história sobre os tempos remotos esquecidos e as crianças ouviam atentas. Geralt estava sentado num toco de madeira em cima de um precipício, do qual se estendia a vista sobre a vegetação e os juncos que cresciam à margem do Jaruga. O sol se punha. Os grous levantaram um voo sobre os alagadiços e soltaram a voz, agrupando-se no céu e arquitetando a formação em V. tudo se complicou. Pensou o bruxo, virando-se e olhando para os destroços de uma choupana de lenhadores e para a fraca fumaça que saía da fogueira de Milva. Tudo foi por água abaixo, embora já estivesse indo... Não estivesse indo tão bem. Essa minha companhia era estranha, mas já estava formada. Tínhamos um alvo próximo, real, concreto para alcançar. Íamos por Angren para o leste, em direção a Kaedu. E até que estávamos indo bem. Mas as coisas tiveram de se complicar. Será azar ou destino? Os Grows tocaram suas cornetas. Emiel Regis Horalek, Terzieff Goldfroy, estava à frente, montado num alazão nilfgaardiano conquistado pelo bruxo nas proximidades de Arméria. Embora de início o garanhão se opusesse ao vampiro e a seu cheiro de ervas, acostumou-se rapidamente e causava menos problemas do que Plotka, que ia a seu lado e que, quando picada por uma mutuca, dava coices. Atrás de Regis e Geralt ia Jasker, com a cabeça enfaixada e ar de guerreiro, montado em Pégaso. O poeta havia composto uma canção de gesta rítmica, em cujas rimas e melodias bélicas ressoavam as reminiscências das aventuras recentes. A forma da obra sugeria nitidamente que durante essas aventuras o próprio autor e intérprete foi o homem mais valente de todos. Milva e Kahir Mal Difrin Aep Tialak fechavam o séquito. Kahir montava o cavalo castanho que ele conseguira recuperar, ao qual estava preso um lobuno que carregava uma parte de seu modesto equipamento. Por fim, saíram dos alagadiços e beirinhos e entraram em terreno seco, mais elevado, do qual puderam observar ao sul os brilhantes meandros do Grande Jaruga, e ao norte a alta e rochosa entrada do distante maciço de Marraca. O tempo estava ótimo, o sol os aquecia e os mosquitos pararam de picar e zumbir nos ouvidos. Os sapatos e as pernas das calças secaram. Nas encostas ensolaradas, as amoeiras estavam negras de frutos. Os cavalos mordiscavam abundante grama e os riachos que desciam das montanhas carregavam águas cristalinas cheias de trutas. Depois do anoitecer, poderiam fazer uma fogueira e deitar-se em volta dela. Estava tudo maravilhoso, e os ânimos deveriam ter melhorado num instante. Isso, porém, não aconteceu. Logo, num dos primeiros pernoites, soube-se por quê. Espera um pouco, Geralt. Começou o poeta, olhando em volta e pigarreando. Não se apresse tanto para voltar ao acampamento. Queremos falar com você, a sós, Milva e eu. Trata-se de... Bem, Regis. Ah! O bruxo colocou a pilha de galhos secos no chão. Vocês começaram a ter medo dele? Só agora? Pare! Jasker franziu o senho. Nós o aceitamos como companheiro. Ele nos ofereceu ajuda para procurar Ciri. Tirou meu pescoço da forca, o que nunca vou esquecer. Mas, droga, estamos sentindo uma espécie de medo. Há algum problema? A vida toda você rastreou e matou seres como ele. Eu não o matei nem planejo matá-lo. Essa declaração lhe serve? Senão, embora meu coração esteja cheio de dor, não tenho a capacidade de tratar de seu transtorno de ansiedade. É um paradoxo. Mas cá entre nós, o único que sabe tratar de alguma coisa é o próprio Regis. Falei para você parar, irritou-se o trovador. Você não está falando com Yennefer, não? Então desista dessa eloquência emaranhada. Responda de maneira simples a uma pergunta simples. Faça a pergunta sem eloquência emaranhada. Regis é um vampiro. Não é segredo de que os vampiros se alimentam. O que pode acontecer quando ele ficar esfomeado? Sim, nós o vimos comendo a sopa de peixe e a partir daquele momento ele come e bebe conosco normalmente, como se fosse um de nós. Mas será que vai conseguir controlar o desejo? Geralt, preciso tirar sua resposta à força? Ele controlou o desejo de beber sangue, embora estivesse por perto quando o sangue jorrava de sua cabeça. Nem lambeu os dedos depois de fazer o curativo. E naquela noite de lua cheia em que ficamos embriagados com água ardente de mandrágora e dormimos em sua choupana, teve uma ótima oportunidade de nos atacar. Você verificou se há marcas de presas em seu pescoço de cisne? Não deboche, bruxo. Resmungou Milva. Você sabe mais sobre os vampiros que nós. Em vez de debochar de Jasker, responda a mim. Eu cresci na floresta, não frequentei escolas, sou burra, mas isso não é minha culpa. Por isso não deboche de mim. Admito com vergonha que também tenho um pouco de medo desse... Regis. E tem motivos para isso. Geralt acenou com a cabeça. É um vampiro superior, muito perigoso. Se fosse nosso inimigo, também teria medo dele. No entanto, com os diabos, ele é nosso companheiro, por motivos que desconheço. Agora está nos levando a Caed-Dû, aos druidas que podem me ajudar a conseguir informações sobre Ciri. Estou desesperado. Quero aproveitar essa chance, não vou desistir dela. Por isso aceitei a companhia do vampiro. Só por isso? Não. O bruxo demorou em responder, mas finalmente optou por ser sincero. Não só. Ele é correto. No acampamento à beira do Shotler, não hesitou em agir durante o julgamento da garota, embora soubesse que isso ia desmascará-lo. Ele tirou a ferradura incandescente das chamas, lembrou-se de Aska. Ficou segurando-a na mão durante alguns instantes e seu rosto nem contraiu. Nenhum de nós conseguiria repetir esse truque nem com uma batata assada. Ele é insensível ao fogo. O que mais ele sabe fazer? Pode, quando quiser, ficar invisível. Pode hipnotizar com um olhar, provocar um sono profundo, como fez com os guardas no acampamento de Visegrad. Pode tomar a forma de um morcego e voar. Acho que ele consegue fazer essas coisas apenas nas noites de lua cheia. Mas posso estar enganado. Já me surpreendeu algumas vezes e talvez tenha algo escondido na manga. Suspeito de que ele se destaca com suas habilidades até entre os próprios vampiros. Há anos se disfarça de humano de maneira excepcional. Além do mais, com o cheiro de ervas que sempre leva consigo, engana os cavalos e os cães, que têm a capacidade de detectar sua verdadeira natureza. Meu medalhão também não reage a ele, embora devesse. Insisto, ele não é igual aos demais vampiros. E quanto às outras coisas, perguntem a ele mesmo. É nosso companheiro, portanto não deveria haver mal-entendidos entre nós, tampouco desconfiança e medo. Vamos voltar ao acampamento. Ajudem-me com esses galhos secos. Geralt? Diga, Jaska. E se... Estou perguntando teoricamente. Se... Não sei. Respondeu o bruxo com franqueza e honestidade. Não sei se conseguiria matá-lo. Realmente preferia nem tentar fazê-lo. Levando o conselho de Geralt a sério, Jaska decidiu tirar as dúvidas e esclarecer os mal-entendidos. Fez isso logo depois de retomarem o caminho, com seu tato peculiar. Milva! Gritou repentinamente, enquanto cavalgava, olhando para o vampiro com um canto dos olhos. Você poderia seguir à frente com esse seu arco e acertar algum corso ou javali? Estou farto de amoras, cogumelos, peixes e mexilhões de água doce. Comeria, para variar, um pouco um pedaço de carne de verdade. O que você acha, Regis? O quê? O vampiro ergueu a cabeça sobre o pescoço do cavalo. Carne! Repetiu o poeta enfaticamente. Estou tentando animar Milva a caçar. Você comeria carne fresca? Comeria. E sangue? Beberia sangue fresco? Sangue? Regis engoliu em seco. Não. Quanto ao sangue, agradeço, mas não quero. No entanto, se tiverem vontade, não fiquem constrangidos. Geralt, Milva e Carré ouviam em silêncio, que era carregado, tenso. Eu sei do que se trata, Jaska. Falou Regis lentamente. Permita-me tranquilizá-lo. Sou um vampiro, sim, mas não bebo sangue. O silêncio ficou mais carregado ainda, feito chumbo. Jaska, porém, não seria ele mesmo se também permanecesse calado. Acho que você me entendeu mal, disse com aparente despreocupação. Não estou falando de... Eu não bebo sangue. Interrompeu o Regis. Há muito tempo não bebo. Perdi o hábito. E como você perdeu o costume? Normalmente. É sério, não entendo. Perdoe-me, é um assunto particular. Mas... Jaska. O bruxo não se conteve e virou-se na cela. Regis disse há um instante que você se foda e o deixe em paz, só que se expressou de maneira gentil. Então tenha, por fim, já a gentileza de fechar a sua boca. A semente da incerteza e ansiedade brotou e cresceu. Quando pararam para pernoitar, a atmosfera ainda continuava carregada e tensa. Nem a gordinha bernaca, de aproximadamente 4 quilos, caçada por Milva à beira do rio, os animou. Eles cobriram a ave com uma camada de barro, assaram e comeram, roendo e chupando os ossos mais miúdos dos restos da carne. Mataram a fome, mas a inquietação permaneceu. Não conseguiram manter uma conversa, apesar do esforço titânico de Jask. A fala do poeta virou um monólogo tão óbvio que finalmente ele próprio notou e calou-se. O silêncio tenso à fogueira era interrompido apenas pelo barulho dos cavalos mastigando o feno. Apesar de já ser tarde, ninguém estava prestes a dormir. Milva aquecia a água num caldeirão suspenso sobre a fogueira e endireitava as rêmiges das flechas ao vapor. Kahrir consertava uma fivela da bota. Geralt talhava um pau de madeira. E Regis olhava para todos ao redor. Tudo bem. Falou finalmente. Vejo que isso é inevitável. Parece que deveria ter esclarecido certas coisas há muito tempo. Ninguém o exige. Geralt jogou na fogueira a estaca que talhava com dedicação havia um bom tempo e ergueu a cabeça. Eu não preciso de seus esclarecimentos. Sou um sujeito à moda antiga. Quando estendo a mão para alguém e o aceito como companheiro, para mim isso significa mais do que um contrato assinado na presença de um oficial de justiça. Eu também sou um sujeito à moda antiga, afirmou Kahrir, ainda debruçado sobre a bota. Não conheço outras modas, disse Milva de maneira seca, colocando mais uma flecha por cima do vapor que emergia do caldeirão. Não se preocupe com a conversa de Jasker, acrescentou o bruxo. Ele é assim. E quanto a nós, você não precisa se confessar ou dar explicações. Também não nos confessamos a você. Mesmo assim, espero... O vampiro deu um leve sorriso. Que queiram ouvir o que gostaria de lhes dizer, sem ser forçado a tal. Sinto necessidade de ser sincero com aqueles para quem estendo a mão e que aceito como companheiros. Dessa vez, ninguém falou nada. É preciso começar afirmando que todos os receios que possam estar relacionados com o fato de eu ser vampiro são infundados. Eu não vou atacar ninguém, não vou me esgueirar à noite para encravar os dentes no pescoço de alguém que esteja dormindo. E não se trata apenas de meus companheiros, perante os quais tenho uma atitude à moda antiga igual às outras pessoas à moda antiga que presentes. Eu nem toco no sangue, jamais e de jeito algum. Perdi o hábito quando o sangue virou um grave problema, difícil de resolver. Interrompeu-se por um instante. Um problema. Continuou. Que pareceu e... apareceu e foi ganhando traços negativos de maneira muito típica. Já quando era jovem, gostava de... me divertir em boa companhia, como a maioria dos vampiros de minha idade. Vocês sabem como são as coisas, pois também já foram jovens. No entanto, entre vocês existe um sistema de proibições e limitações. A autoridade paterna, os tutores, superiores, idosos e, por fim, os costumes. Entre nós não há nada desse tipo. Os jovens têm total liberdade e aproveitam, e criam os próprios padrões de comportamento, que são estúpidos por causa da falta de juízo, algo tão característico da juventude. Não vai beber? Que espécie de vampiro você é, então? Não bebe? Então não vamos convidá-lo, já que você estraga a diversão. Eu não queria estragar a diversão, e a possibilidade de não ser aceito pelo meio me assustava. Então me divertia. Frequentava as festas, desfrutava a liberdade e participava da bebedeira. Na lua cheia, voávamos até o vilarejo e bebíamos o sangue do primeiro que caísse em nossas mãos. Bebíamos um líquido horrendo da pior qualidade. Não fazia diferença de quem, o mais importante era que fosse... hemoglobina. Sem o sangue, a festa não valia. Além disso, não nos atrevíamos a nos aproximar das vampirinhas sem antes ter ingerido pelo menos um pouco de sangue. Regis ficou calado, pensativo. Ninguém disse uma palavra sequer. Geralt sentiu uma vontade louca de beber. As coisas foram ficando cada vez mais intensas, prosseguiu o vampiro. E, com o passar do tempo, pioraram. Às vezes, quando eu bebia sem parar, acabava não voltando para a cripta por 3 ou 4 noites. uma quantidade mínima do líquido me deixava descontrolado, o que não me impedia de continuar me divertindo. Os amigos faziam o mesmo de sempre. Alguns tentavam me conter, então me zanguei com eles. Outros me animavam, tiravam-me da cripta para me levar às festas e até me entregavam novas vítimas. E divertiam-se à minha custa. Milva, ainda ocupada arrumando as rêmiges amassadas das flechas, murmurou algo com raiva. Carrie, que havia terminado de consertar a fivela da bota, parecia estar dormindo. Depois, continuou Regis, apareceram sintomas alarmantes. As festas e a companhia passaram para o segundo plano. Vi que conseguia viver sem elas. Para mim, o que bastava e realmente importava era o sangue, que eu bebia até... Olhando-se no espelho, interrompeu o Jaska. Pior, respondeu o vampiro tranquilamente. Eu não vejo meu reflexo nos espelhos. Ficou calado por um tempo. Conheci uma vampirinha. Poderia ter sido algo importante. Na verdade, acho que foi. Deixei a diversão de lado. No entanto, por pouco tempo, ela me deixou. Foi então que comecei a beber em dobro. O desespero e a lamentação, como sabem, são boas desculpas. Todos acham que entendem. Até eu pensava que entendia, mas juntei apenas a teoria à prática. Estou entendendo vocês? Já estou terminando. Finalmente comecei a fazer coisas inadmissíveis, coisas que nenhum vampiro faz. Comecei a voar embriagado. Uma noite os colegas me mandaram ir ao vilarejo para buscar sangue na hora de encravar os dentes numa menina que ia ao poço buscar água. Não acertei e bati na mureta. Os camponeses tentaram me matar, mas felizmente não sabiam como. Furaram-me todo com estacas, cortaram minha cabeça, jogaram água benta em mim e me enterraram. Vocês imaginam como eu me senti ao acordar? Imaginamos. Falou Milva observando a flecha. Todos lançaram um olhar estranho para ela. A arqueira pigarreou e virou a cabeça. Regis sorriu ligeiramente. Já estou terminando, disse. No túmulo tive tempo suficiente para pensar em mim mesmo. Suficiente? Perguntou Geralt. Quanto tempo? Regis olhou para ele. Trata-se de uma curiosidade profissional. Aproximadamente 50 anos. Quando me regenerei, decidi mudar. Não foi fácil, mas consegui. Desde então, já não bebo. Nem um pouco? Jaska bocejou, porém a curiosidade foi mais forte. Nem um pouquinho? Nunca? Mas... Jaska. Geralt ergueu um pouco as sobrancelhas. Contenha-se e pense. Em silêncio. Desculpe-me. Resmungou o poeta. Não precisa se desculpar. Disse o vampiro conciliador. E você, Geralt, deixe de reprimi-lo. Entendo sua curiosidade. Eu, ou melhor, eu e meu mito personificamos todos os medos dos humanos. É difícil exigir de uma pessoa que se livre dos medos, que em sua mente desempenhe um papel tão importante quanto todos os outros estados emocionais. A mente privada de medos seria uma mente deficiente. Imagine então, falou Jaska recuperando o bom humor, que você não me dá medo. Então eu seria um deficiente? Por um momento, Geralt pensou que Regis fosse mostrar os dentes e curar Jaska da suposta deficiência, mas estava errado. O vampiro não tinha inclinações a gestos teatrais. Eu estava falando sobre os medos enraizados em seu consciente e subconsciente. Esclareceu com calma. Não se sinta ofendido pela metáfora, mas uma gralha não tem medo do chapéu e da capa pendurados num pau depois de ela vencer o medo e se sentar num espantalho. No entanto, quando o vento bate, ela foge. O comportamento da gralha pode ser explicado pela luta pela sobrevivência. Observou Carrie no escuro. Puf! Pufou Milva. A gralha não tem medo do espantalho, mas do ser humano, pois é ele que tem a pedra e as flechas para matá-la. A luta pela sobrevivência, disse Geralt, é inerente a todos os seres vivos, aos humanos e às gralhas. Agradecemos as explicações, Regis, e as aceitamos plenamente. No entanto, não cabe nas entranhas do subconsciente humano. Milva tem razão. E fazendo um paralelo com o exemplo das gralhas, os motivos pelos quais as pessoas reagem com medo ao verem um vampiro não são irracionais. São provocados pelo desejo de sobreviver. Estamos ouvindo a voz de um especialista. O vampiro acenou levemente com a cabeça. Cujo orgulho profissional não permitiria receber dinheiro por lutar contra medos imaginários. Um bruxo que se preze é contratado apenas para lutar contra um mal real e um risco direto. E, já que você é um especialista, queira então nos explicar por que um vampiro constitui uma ameaça maior que um dragão ou um lobo, já que estes também têm presas. Talvez porque o dragão e o lobo usem as presas só quando estão com fome ou em defesa própria. Nunca para brincar, para quebrar o gelo com os amigos ou para vencer a timidez nas relações com o sexo oposto. As pessoas não sabem disso, retrucou Regis. Você sabe há muito tempo e os outros da companhia souberam agora. A maioria está profundamente convencida de que os vampiros não se divertem, mas se alimentam de sangue, apenas de sangue, exclusivamente de sangue humano. E o sangue é um líquido que dá a vida. Em consequência, sua perda leva ao enfraquecimento do organismo e da força vital. Vocês o entendem assim. O monstro que derrama nosso sangue é nosso inimigo mortal. E o monstro que espera roubar nosso sangue porque se alimenta dele é ainda mais perigoso, pois aumenta sua força vital à custa da nossa. E para que sua espécie prolifere, a nossa tem de morrer. Por fim, é um monstro horrendo, pois mesmo conscientes de que o sangue possui a propriedade de dar a vida, nós o consideramos nojento. Algum de vocês estaria disposto a beber sangue? Duvido. Há pessoas que ficam fracas ou desmaiam só ao ver o sangue. Em certas sociedades, as mulheres são consideradas impuras por alguns dias e, por isso, são isoladas dos outros. Só se for entre as sociedades não civilizadas. Interrompeu Carrie. E acho que só entre vocês, do norte, é que se desmaia ao ver sangue. Estamos tateando no escuro. O bruxo ergueu a cabeça. Desviando de uma trilha reta para o matagal de uma filosofia duvidosa. Você acha, Regis, que para os humanos faria diferença se soubessem que vocês os tratam como fonte que lhes permite não só saciar a fome, mas também se embebedar? Onde você vê a irracionalidade dos medos aqui? Os vampiros sugam o sangue das pessoas. Não há como negar esse fato. Um ser humano tratado por um vampiro como uma garrafa de vodka perde as forças. Isso também está claro. Um homem, digamos, ressecado perde a vitalidade definitivamente. Simplesmente morre. Desculpe-me, mas não há como tratar o medo da morte da mesma forma que a aversão ao sangue. Seja ele de menstruação, seja de outro tipo. Suas palavras são tão sábias que minha cabeça não para de rodar. Bufou Milva. Mesmo assim, toda essa sabedoria gira em torno daquilo que a mulher tem debaixo da saia. Filósofos de merda. Deixemos de lado por um momento a simbologia do sangue, falou Regis. Pois nesse caso os mitos são realmente justificados em certo grau pelos fatos e nos concentremos nos mitos que não têm justificação nos fatos, mas são divulgados. Afinal, todo mundo sabe que uma pessoa mordida por um vampiro, se sobreviver, também se torna um vampiro, não é verdade? É, falou Jask. Havia uma balada. Você conhece as bases da aritmética? Estudei todas as 7 artes liberais e obtive um diploma summa cum laude. Em seu mundo, depois da conjunção das esferas, restaram aproximadamente 1.200 vampiros superiores. A quantidade de abstinentes completos, pois há vários deles além de mim, é equilibrada pelo número daqueles que bebem em excesso, como eu naquela época. Para calcular a média, um vampiro sempre bebe durante a lua cheia, que é um festejo que costumamos celebrar com muito sangue. Usando como base o calendário humano e contando 12 luas cheias por ano, obtemos um número teórico de 14.400 pessoas mordidas por ano. Desde a conjunção, considerando novamente sua contagem de tempo, passaram-se por volta de 1.500 anos. Segundo o resultado dessa simples multiplicação, podemos chegar à conclusão de que, teoricamente, no momento atual, deveriam existir 21 milhões e 600 mil vampiros no mundo. E se pensarmos no crescimento geométrico... Chega! Jaska suspirou. Não tenho ábaco, mas consigo imaginar o número. Na verdade, não imagino, porque, resumindo, contagiar alguém com vampirismo é bobagem e invenção. Obrigado. Regis curvou-se. Passemos então a mais um mito, o que diz que o vampiro é um ser humano que morreu, mas não por completo. Não apodrece no túmulo nem vira pó. Jaz na cova fresquinho e coradinho, pronto para sair e morder. De onde surge tal mito senão de uma aversão subconsciente e racional perante seus veneráveis falecidos? Presta-se reverência aos mortos que vivem em sua memória, sonha-se com a imortalidade e em seus mitos e lendas de vez em quando alguém ressurge dos mortos e consegue vencer a morte. No entanto, se um venerável bisavô ou defunto repentinamente saísse mesmo do túmulo e pedisse cerveja, haveria pânico. E isso não me surpreende. A matéria orgânica na qual os processos vitais cessam passa por uma decomposição que se apresenta por meio de sintomas pouco agradáveis. Fede, transforma-se numa substância gordurosa. O espírito imortal, um elemento intrínseco de seus mitos, larga com nojo a fedorenta carne em decomposição e esvoaça. Permanece limpo, portanto, pode-se venerá-lo sem problemas. Contudo, vocês inventaram um tipo de espírito repugnante que não esvoaça, não deixa o cadáver nem fede. É nojento e não natural. O morto-vivo é para vocês a anomalia mais repugnante de todas. Algum cretino até inventou um termo zumbi, com o qual vocês gostam tanto de nos apelidar. Os humanos, Geralt sorriu ligeiramente, são uma raça primitiva e supersticiosa. Para eles é difícil entender e chamar apropriadamente um ser que ressurge dos mortos, embora tenha sido furado com estacas, sua cabeça tenha sido cortada e ele tenha permanecido enterrado por 50 anos. É realmente difícil. O vampiro não se deixou abalar pelo deboche. Sua raça mutante consegue regenerar as unhas, os cabelos e a pele, mas não é capaz de aceitar o fato de existirem raças com um aperfeiçoamento maior nesse quesito. Contudo, essa incapacidade não é consequência do primitivismo. Ao contrário, é fruto do egocentrismo e da convicção de sua perfeição. Algo que apresenta uma perfeição maior que a de vocês tem de ser uma aberração nojenta que vai se inscrever nos mitos. Para fins sociológicos. Não entendo merda nenhuma dessa conversa toda, declarou Milva com calma, afastando os cabelos da testa com a haste da flecha. Entendo apenas que estão falando de contos que também conheço, embora seja uma garota boba da floresta. O que me surpreende muito é que vocês não têm medo do sol, Regis. Nos contos, o sol queima os vampiros e os transforma em cinzas. Será que isso também é mito? Claro, respondeu Regis. Vocês acreditam que um vampiro constitui um risco apenas à noite e que os primeiros raios do sol o transformam em cinzas? A base desse mito, criado no ambiente das fogueiras primitivas, está na solaridade, ou seja, no gosto pelo calor e no ritmo circadiano, que pressupõe a atividade diurna. A noite para vocês é fria, escura, má, ameaçadora, cheia de perigos, e o nascer do sol simboliza mais uma vitória na luta pela sobrevivência. Um novo dia, a continuação da existência. A luz solar traz a claridade e o calor, e os raios do sol vivificantes implicam a aniquilação dos monstros inimigos. O vampiro desfaz-se em cinzas, o troll é petrificado, o lobisomem volta à forma humana, o goblin foge cobrindo os olhos. Os predadores noturnos voltam às tocas e deixam de constituir um risco. Até o pôr do sol, o mundo pertence aos humanos. Repito e sublinho. O mito foi criado em volta das fogueiras primitivas. Atualmente é de fato um mero mito, pois vocês já iluminam e aquecem suas casas, e embora o ritmo solar ainda determine sua atividade, já conseguiram dominar a noite. Nós, vampiros superiores, também nos afastamos de nossas criptas primitivas e dominamos o dia. A analogia está completa. Essa explicação a satisfaz, Milva? Não muito. A arqueira jogou uma flecha para o lado. Mas acho que entendi. Estou aprendendo. Vou ser inteligente. sociolosia, ativocia, papoforadocia, lobisominocia. Dizem que nas escolas batem nos alunos com uma verdasca. É mais agradável aprender com vocês. A cabeça dói um pouco, mas a bunda permanece inteira. Uma coisa está certa, e é fácil notá-la, falou Jasker. Os raios do sol não o transformam em cinzas, Regis, e o calor do sol tem um impacto nulo sobre você, como aquela ferradura incandescente que você corajosamente tirou das chamas com a mão nua. Voltando às suas analogias, para nós humanos o dia sempre será o período natural para qualquer atividade, e a noite um período natural para o descanso. Essa é a nossa constituição física. Para dar um exemplo, de dia enxergamos melhor do que à noite. Apenas Geralt é uma exceção, pois sempre enxerga da mesma forma, mas ele é um mutante. No caso dos vampiros, trata-se também de uma mutação? Pode-se chamar assim, concordou Regis. Embora eu ache que uma mutação que se estende por um tempo muito longo deixa de ser uma mutação e vira uma evolução. No entanto, aquilo que você falou sobre a constituição física é certo. A adaptação à luz solar foi para nós uma triste necessidade. Para podermos sobreviver, tivemos de nos assemelhar nesse aspecto aos humanos. Diria que se trata de um mimetismo que provocou certas consequências. Usando uma metáfora, deitamos na cama de um doente. Como? Há fundamentos para supor que a luz solar é mortal no longo prazo. Uma teoria diz que daqui a uns 5 mil anos, humildemente contando, este mundo vai ser povoado apenas por criaturas lunares, ativas durante a noite. Que bom que não vou estar vivo até então. Carrie suspirou e logo bocejou intensamente. Não sei como é para você, mas para mim a intensa atividade diurna lembra-me exatamente da necessidade de dormir à noite. Para mim também. O bruxo espreguiçou-se. Faltam apenas algumas horinhas para o sol nascer do sol assassino. Mas antes que o sono nos derrube, Regis, em nome da ciência e da divulgação do conhecimento, decifre outro mito sobre o vampirismo. Aposto que você tem um sobrando. Claro. O vampiro acenou com a cabeça. Mais um, o último, mas igualmente importante. É um mito ditado por suas fobias sexuais. Carrie bufou baixinho. Deixei esse mito por último. Regis o mediu com os olhos. E eu mesmo, por tato, não o mencionaria. Mas Geralt me desafiou, então não vou poupá-los. Os humanos são movidos mais pelos medos com fundamentos sexuais. A virgem que desmaia abraçada pelo vampiro que suga seu sangue. O jovem que está entregue às práticas abomináveis da vampira, que lhe acaricia o corpo com seus lábios. É assim que vocês imaginam. Um estupro oral. O vampiro paralisa a vítima com o medo e a força a praticar o sexo oral. Ou talvez a praticar uma paródia execrável do sexo oral. E esse tipo de sexo que exclui a procriação é considerado nojento. Fale por si só, murmurou Bruce. Um ato coroado não com a procriação, mas com o prazer e a morte. Continuou Regis. Vocês o convertem num mito agourento. Vocês mesmos sonham com algo assim, mas hesitam em satisfazer o parceiro ou a parceira dessa maneira. Quem o faz, então, é o vampiro mitológico, que se transforma num fascinante símbolo do mal. Não falei? Gritou Milva quando Jasker terminou de lhe explicar o que Regis quis dizer. Só falam nesse assunto. Começam de maneira sábia, mas terminam falando de safadezas. O gruir dos grous começava a silenciar. No dia seguinte, lembrou-se o bruxo. Continuamos o caminho mais bem dispostos. E foi então que, inesperadamente, a guerra nos alcançou. Viajavam por um território coberto de floresta, virgem, quase deserto e sem grande importância estratégica, que provavelmente não atrairia invasores. Embora estivessem perto de Nilfgaard e apenas o Talveg do Grande Jarugo separasse das terras do Império, tratava-se de um obstáculo difícil de ultrapassar. Por isso, seu espanto foi enorme. A guerra reapareceu de maneira menos espetacular do que em Bruges e Soden, onde à noite o horizonte era iluminado pelas chamas e de dia colunas de fumaça negra cortavam o céu. Ali em Angren, a situação não era tão espetacular. Era pior. Repentinamente viram um bando de corvos rodando por cima da floresta com um grasnar louco e logo em seguida depararam com alguns cadáveres. Embora estivessem nus e fossem impossível identificá-los, tinham nítidos vestígios de uma morte brusca. Aquelas pessoas haviam sido mortas em combate. Mas não só. A maioria dos corpos jazia por entre os arbustos. No entanto, alguns, mutilados de maneira macabra, estavam suspensos pelas mãos ou pelas pernas nos galhos das árvores. Das fogueiras apagadas, estendiam os membros queimados ou estavam empalados. E fediam. Repentinamente, um horrível e asqueroso odor de barbárie encheu todo o Angren. Passado pouco tempo, tiveram de se esconder nos barrancos e no mato, porque de todos os lados ouviram a estrondosa batida dos cascos dos cavalos da cavalaria. E logo vários destacamentos, um atrás do outro, passaram por seu esconderijo, levantando nuvens de poeira. De novo, Jasker balançou a cabeça. De novo não sabemos quem luta contra quem e por quê. De novo não sabemos quem está atrás de nós, quem está à nossa frente e quem segue em direção. Em que direção? Quem ataca e quem recua? Que droga! Não sei se já lhes disse isso, mas afirmo que a guerra lembra um bordel tomado pelas chamas. Você já disse isso. Interrompeu Geralt. Uma centena de vezes. Pelo que eles estão lutando aqui? O poeta deu uma boa cusparada. Pelos ímbros e pela areia? Pois essa terra tão bela não dispõe de mais nada. Entre aqueles que jaziam no mato, falou Milva, havia elfos. Os comandos dos Kayatel passam por aqui, sempre passaram. É um caminho conveniente quando os voluntários de Doblatana e dos Montes Roxos seguem para Teméria. Acho que alguém quer bloquear-lhes este caminho. É possível. Admitiu Ez, que o exército temeriano esteja organizando aqui a caça aos esquilos. No entanto, parece que há muitos soldados nas redondezas. Suspeito de que os Nilfgaardianos tenham atravessado Jaruga. Também desconfio da mesma coisa. Com o senho franzido, o bruxo olhou para Kahir, que mantinha uma expressão indiferente. Os cadáveres que vimos de manhã apresentavam vestígios do modo de lutar dos Nilfgaardianos. Todos eles se merecem, rosnou Milva, desesperadamente defendendo o jovem Nilfgaardiano. E não lance esses olhares para Kahir, pois agora estão ligados pelo mesmo destino estranho. Ele estará condenado à morte quando cair nas mãos dos negros, e você acabou de fugir da forca dos temerianos. Não faz sentido investigar qual exército está atrás de nós e qual está à nossa frente, quem são os amigos e quem são os inimigos, quem é o bom e quem é o mal. Pois agora todos, não importa que cores usem, são nossos inimigos ao mesmo tempo. Você tem razão. Interessante, disse Jasker quando no dia seguinte novamente se esconderam nos barrancos, esperando mais uma cavalgada passar. Soldados estão galopando pelos morros fazendo a terra estrondear e se ouve um barulho de machados vindo lá de baixo. Os lenhadores estão cortando as árvores na floresta, como se nada estivesse acontecendo. Estão ouvindo? Talvez não sejam lenhadores. Conjecturou Kahir. Não seriam soldados também? Alguns sapadores? Não, são lenhadores. Afirmou Rez. Evidentemente, nada pode interromper a exploração do ouro de Angren. Que ouro? Olhem para estas árvores. O vampiro mais uma vez adotou o tom de soberba de um sábio onisciente que instrui crianças e os poucos sagazes. Ele tinha o costume de optar por esse tom com bastante frequência, o que deixava Geralt irritado. Estas árvores, repetiu Rez, são cedros, bordos e pinheiros de Angren. É um material muito valioso. Aqui por toda parte há portos fluviais, dos quais se escoam troncos em balsas rumo à foz do rio. Por toda parte cortam-se árvores, golpeiam-se os machados dia e noite. A guerra que observamos e ouvimos está começando a ter sentido. Como sabem, Nilfgaard tomou a foz do Jaruga, Sintra e Verden, assim como o Alto Soden, e neste momento provavelmente Bruges e parte do Baixo Soden. Isso significa que a madeira escoada pelo rio abastece as serrarias e os estaleiros imperiais. Os reinos do norte já estão tentando bloquear o escoamento, enquanto os Nilfgaardianos, ao contrário, querem que se corte e escoe a maior quantidade possível. E nós, como sempre, estamos com azar. Jaskier balançou a cabeça. Pois precisamos ir a Caed-Dû, e para isso temos de atravessar exatamente o centro de Angren e essa guerra. Guerra madeireira. Droga. Não há outro caminho? O bruxo, que olhava o sol se pondo sobre a Jaruga, lembrou-se de que fizera a mesma pergunta a Regis. Quando tudo se acalmou e o estrondo dos cascos de cavalos se perdeu à distância, finalmente pudemos partir. Outro caminho para Caed-Dû? O vampiro ficou pensativo. Para desviar dos montes e sair do alcance das tropas, há realmente um caminho assim. É pouco cômodo e seguro, mas longo. Mas com certeza não encontraríamos nele nenhuma tropa. Diga. Podemos virar em direção ao sul e tentar atravessar a depressão nos meandros do Jaruga, por Isgif, bruxo. Você conhece Isgif? Conheço. Já passou alguma vez por uma floresta temperada? Já. A calma em sua voz, o vampiro pigarreou. Parece confirmar que você aceita a ideia. Bem, somos cinco e entre nós há um bruxo, um guerreiro e uma arqueira. Experiência, duas espadas e um arco. É pouco para confrontar uma incursão nilfgaardiana, mas deve ser o suficiente para Isgif. Isgif, pensou Geralt. 30 e poucas milhas quadradas de pântanos e lamaçais, salpicadas de lagoas. As áreas úmidas eram separadas por florestas sombrias nas quais cresciam árvores estranhas. Umas tinham o tronco coberto de escamas, bulboso como cebola na base e mais fino quanto mais próximo da copa chata e espessa. Outras eram baixas e tortas, formando pilhas de raízes retorcidas feito tentáculos. E de seus galhos nus pendiam barbas de musgos e líquens pantanosos e secados. Essas barbas balançavam constantemente, porém não eram movidas pelo vento, mas pelo gás venenoso emitido pelos pântanos. Isgif, ou seja, Pantanal. No entanto, o nome fedorento seria mais adequado. E nos pântanos, lagoas e lamaçais cobertos de lêminas e elódias, a vida fervia. O lugar era habitado não apenas por castores, sapos, tartarugas e aves aquáticas. Isgif estava cheio de criaturas muito mais perigosas, providas de garras, tentáculos e apêndices, com os quais podiam agarrar, ferir, afogar e estraçalhar. Havia uma quantidade tão grande dessas criaturas que ninguém jamais havia conseguido conhecer e classificar todas elas. Nem os bruxos. O próprio Geralt raramente caçava em Isgif e no Baixo Angren. A região era quase deserta e os poucos humanos que viviam à beira dos pântanos haviam se acostumado a tratar os monstros como um elemento intrínseco da paisagem. Eles os respeitavam e raramente contratavam um bruxo para exterminá-los. E foi numa dessas raras vezes que Geralt pôde conhecer Isgif e seu terror. Duas espadas e um arco, pensou. Em minha experiência, minha prática de bruxo. Deve dar certo passar por lá em grupo, especialmente se eu for na vanguarda e ficar atento a tudo. Aos troncos apodrecidos, às pilhas de algas, aos arbustos, aos capinzais, às plantas e até às orquídeas. Pois em Isgif algumas orquídeas parecem flores, mas na verdade são aranhas caranguejo venenosas. Será necessário ficar de olho em Jaskier, segurá-lo para que não toque em nada. Até porque lá não faltam plantas que gostam de enriquecer a dieta de clorofila com um pedaço de carne e cujos rebentos no contato com a pele são tão eficazes quanto o veneno de uma aranha caranguejo. E claro, há o gás, um vapor venenoso. É preciso pensar em algo para tapar a boca e o nariz. E então? Regis o arrancou de seus pensamentos. Você concorda com o plano? Concordo. Vamos. Alguma coisa me levou. Lembrou-se o bruxo. a não revelar ao resto da companhia o plano de atravessar Isgiv, a pedir que Regis também não contasse nada. Não sei por que hesitei em fazê-lo. Hoje, quando tudo foi completamente por água abaixo, poderia dizer a mim mesmo que prestei atenção ao comportamento de Milva, aos problemas que tinha, aos sintomas evidentes. Mas isso não seria verdade. Não notei nada. Se notei alguma coisa, eu a ignorei. Fui idiota. E nós seguimos para o leste, demorando para virar em direção aos pântanos. De outro lado, talvez tenha sido bom ter demorado. Pensou, desembainhando a espada e tocando com o polegar a lâmina afiada como uma navalha. Se tivéssemos seguido logo em direção a Isgiv, hoje não estaria em posse desta arma. Desde o amanhecer não viam nem ouviam os soldados. Milva seguia na vanguarda, bem à frente dos outros. Regi, Jaskier e Kahir conversavam. Tomara que os druides se esforcem para nos ajudar com Ciri. O poeta estava aflito. Eu já encontrei os druides e, acreditem, eram uns confinados estranhos, ranzinzas imprestáveis. Pode ser que eles nem queiram falar conosco, quanto mais usar a magia. Regis, lembrou o bruxo. Conhece alguém entre esses de Kaedu? E por acaso essa amizade não é de 300 ou 400 anos atrás? É bem mais recente, afirmou o vampiro, dando um sorriso misterioso. Outra coisa é que os druidas são conhecidos por sua longevidade, pois vivem ao ar livre entre uma natureza intacta e virgem, e isso faz muito bem à saúde. Respire fundo, Jaskier. Enche seus pulmões do ar da floresta. Assim você manterá a saúde também. Droga, daqui a pouco meu corpo vai se cobrir de pelagem por causa desse ar da floresta, disse Jaskier com sarcasmo. À noite sonhe com taberna, cerveja e banho. E a natureza virgem pode se lascar, levada por uma doença primitiva. Tenho minhas dúvidas quanto a seu impacto positivo sobre a saúde, especialmente a psíquica. Os druidas mencionados aqui constituem o melhor exemplo, pois são uns excêntricos, uns esquisitos. São absolutamente loucos por essa natureza e a proteção dela. Inúmeras vezes os vi levando petições aos governantes para que fosse proibido caçar, cortar as árvores, despejar estrumes nos rios e outras bobagens desse tipo. E o cúmulo de sua burrice foi quando uma delegação inteira apareceu na corte do rei Ifen, em Sidaris, para toda enfeitada de coroas de visgo. Eu os presenciei. O que eles queriam? Geralt ficou curioso. Sidaris, como sabem, é um dos reinos em que a maioria da população sobrevive de pesca. Os druidas exigiram que o rei ordenasse usar redes com determinado tamanho de malhas e que punisse aqueles que utilizassem redes com malhas menores do que as permitidas. Ifen ficou boquiaberto e os visguentos explicaram que as malhas grandes servem para proteger os peixes da extinção. O rei levou-os até o terraço, mostrou-lhes o mar e contou o caso do mais corajoso de seus navegadores, que percorreu as águas em direção ao oeste por 2 meses e retornou, pois no navio a água doce estava prestes a acabar e ele não avistava nenhum sinal de terra no horizonte. Como eles, os druidas conseguiam imaginar que os peixes de um mar tão grande poderiam acabar? Claro que poderiam, afirmaram os visguentos, mas mesmo que a pesca marítima fosse a maneira mais duradoura de conseguir alimentos diretamente da natureza, chegaria um tempo em que faltariam peixes e haveria fome. Por isso era preciso usar redes de malha maiores, pegar os peixes crescidos, protegendo os pequenos. Ifen perguntou quando, de acordo com a opinião deles, chegaria esse tempo difícil de fome. Os druides responderam que, segundo seus prognósticos, dali a 2000 anos. O rei despediu-se com gentileza e pediu que voltassem dali a aproximadamente 1000 anos, e que então iam pensar em alguma solução. Os visguentos não entenderam a piada e começaram a se revoltar, por isso foram expulsos da cidade. Eles são assim, esses druidas, confirmou Kahir. Nós, os Nilfgaardianos. Peguei você, gritou Jaskier com triunfo. Nós, os Nilfgaardianos. Ainda ontem, quando chamei de Nilfgaardiano, você dava pulos, como se tivesse sido picado por uma vespa. Kahir, por favor, decida finalmente quem você é. Para vocês, Kahir deu de ombros. Tenho de ser Nilfgaardiano, pois pelo que vejo, nada vai convencê-los do contrário. Mas, para ser preciso, saibam que no Império essa denominação é dada apenas aos moradores nativos da capital e seus entornos mais próximos, situados à margem do Baixo Alba. Minha família é de Vicovaro. Então... Calem a boca! Milva, que ia na vanguarda, repentinamente ordenou de forma grosseira. No átimo, todos ficaram calados e detiveram os cavalos, pois sabiam que era o sinal de que a arqueira vira, ouvira ou sentira instintivamente algo para comer e havia oportunidade de se aproximar e acertá-lo com uma flecha. Ela realmente preparou o arco, mas não desceu da sela. Nesse caso, não se tratava de caça. Geralt acercou-se com cuidado. Fumaça, disse Milva laconicamente. Não a vejo. Deu uma fungada? O olfato da arqueira era aguçado, embora o cheiro da fumaça fosse muito fraco. Não podia ser fumaça vinda de um incêndio ou de uma queimada. O cheiro, constatou Geralt, era agradável e vinha de uma fogueira em que se assava algum alimento. Vamos desviar? Perguntou Milva com voz baixa. Só depois de dar uma olhada, respondeu o bruxo descendo da égua e entregando as rédeas a Jaska. É bom saber do que desviamos e quem está às nossas costas. Venha comigo. Quanto a vocês, permaneçam nas celas e fiquem atentos. Da mata na beira da floresta avistavam-se uma vasta clareira e troncos amontoados em pilhas bem arrumadas. Um fino rastro de fumaça subia por entre as pilhas. Geralt acalmou-se um pouco. Nada se movia nas proximidades e não havia espaço suficiente entre as pilhas onde um grupo maior pudesse esconder-se. Milva também o notou. Não há cavalos. Sussurrou. Não é um exército. Acho que são lenhadores. Também acho, mas vou verificar. Cubra-me. Quando se aproximou, escondendo-se atrás dos troncos empilhados, ouviu vozes. Deu alguns passos para frente e espantou-se. Sua audição, porém, não o havia enganado. Metade de um bolo de paus. Uma cagadinha de ouros. Quint. Acesso, aposta. Declarem as vasas. Que merda. Ha, ha, ha, ha. É um valete com um pau pequeno. Deu mole. Vai se cagar todo antes de conseguir juntar uma cagadinha. Vamos ver. Põe um valete. Pegou? Ei, Zão. Você postou mal, seu cu de pato. Por que você não entrou com a dama, seu cagão? Pegaria esse pau? O bruxo decidiu manter a cautela, já que muitos indivíduos também podiam jogar Gwent e se chamar Iazon. No entanto, repentinamente, ele ouviu um conhecido grasinar rouco por entre as vozes dos jogadores. Puta que pariu! Como vocês vão, rapazes? Geralt saiu de trás dos troncos empilhados. Estou contente de ver todos vocês, inclusive o papagaio. Caralho! Zoltan Chivá, espantado, deixou as cartas caírem e logo se levantou de maneira tão brusca que o marechal de Campo Duda, que estava em seu ombro, remexeu as asas e soltou um grito de pavor. Proxa, seu filho de uma égua! Ou será que é uma miragem? Percival, você está vendo o mesmo que eu? Percival Schuttenbach, Morum Bruce, Yazon Varda e Figgs Merluzzo cercaram o bruxo e lhe deram tapinhas amigáveis. E quando o resto do grupo apareceu por trás das pilhas de madeira, os gritos de alegria aumentaram adequadamente. Milva! Regis! Bradou Zoltan, abraçando todos. Jaskier, vivo, embora com a cabeça fechada. E aí, músico safado? Que tal compormos mais uma banalidade melodramática? E vida pura, nada de poesia. E sabe por quê? Porque não se submete à crítica. E onde está... Jaskier olhou em volta. Caleb Stratton? De repente, Zoltan e sua companhia ficaram calados e sérios. Kleb, finalmente falou o anão, fungando o nariz. Dorme enterrado embaixo de uma bétula, longe de seu querido Monte Carbon. Quando os negros nos surpreenderam à beira do Ina, corriam muito devagar, Corria muito devagar, não conseguiu chegar até a floresta. Levou um golpe de espada na cabeça. E quando caiu, atravessaram-no com lanças. Mas chega, vamos sorrir já. O lamentamos o suficiente. Precisamos nos alegrar, pois vocês conseguiram sair vivos do tumulto. Aliás, pelo que vejo, a companhia cresceu. Carrie inclinou a cabeça diante do olhar atento do anão, mas não proferiu nenhuma palavra. Sentem-se, convidou Zolt. Estamos usando, meu velho. Nós encontramos alguns dias solitário e triste. Não permitimos que tivesse morte ruim de fome ou na boca de um lobo. Então abatemos com piedade e preparamos para comer. Sente-se. Regis, peço que você venha aqui comigo. Geralt, você também. Atrás das pilhas de madeira havia duas mulheres sentadas. Uma delas amamentava um recém-nascido. Quando os viu se aproximando, virou-se timidamente. Próximo a ela estava uma jovem com um braço envolto num pano sujo brincando na areia com duas crianças. Mal ergueu os olhos embaçados e indiferentes em sua direção, o bruxo reconheceu. Conseguimos desamarrá-la da carroça, que já estava queimando, explicou o anão. Faltou pouco para ela terminar do jeito que queria aquele sacerdote determinado a acabar com ela. Passou pelo batismo de fogo. Foi atingida pelas chamas, que deixaram seu braço em carne viva. Tratamos do modo que sabíamos, passamos gordura por cima, mas a ferida não está cicatrizando. Barbeiro cirurgião, se você puder. Agora mesmo. Quando Regis foi tirar a atadura, a jovem soltou um gemido, recuou e cobriu o rosto com a mão sã. Geralt aproximou-se para segurá-la, mas o vampiro o afastou com um gesto. Olhou fundo nos olhos da garota, que logo se acalmou e ficou mais dócil. A cabeça caiu levemente no peito. Ela nem estremeceu quando Regis descolou o pano sujo com cuidado e passou uma pomada com um forte cheiro esquisito no braço queimado. Geralt virou a cabeça, olhou para as duas mulheres e as duas crianças e depois para o anão. Zoltan pigarreou. Encontramos as mulheres e os moleques já aqui em Angren, explicou com voz baixa. Perderam-se durante a fuga. Estamos sozinhos, amedrontados e com fome. Então decidimos agregá-los e estamos cuidando deles. Foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Repetiu Geralt sorrindo ligeiramente. Zoltan Shivai, você é um altruísta convencido. Todos nós temos algum defeito. Por exemplo, você ainda corre atrás de sua menina para socorrê-la. Sim. Ainda, embora as coisas tenham se complicado. Por causa desse Nifgardiano que antes a perseguia e agora se juntou à companhia? Em parte. Zoltan, de onde são esses fugitivos? De quem fugiram? De Nilfgaard ou dos esquilos? É difícil adivinhar. As crianças não sabem porra nenhuma. E as mulheres andam caladas e com medo. Sabe-se lá por quê? Se alguém xinga eu peida na frente delas, ficam vermelhas como beterrabas. Mas não importa. Encontramos também outros fugitivos, lenhadores, e foram eles que nos contaram que Nilfgaard está rondando por essas terras. Talvez sejam aqueles nossos velhos conhecidos, da incursão que vinha do oeste, do outro lado do Ina. E provavelmente que estão também os destacamentos que vieram do sul, do outro lado do Jiruga. Contra quem estão lutando? É um mistério. Os linhadores falaram de um exército comandado por uma tal rainha branca que está derrotando os negros. De acordo com os relatos, ela seguia em direção à outra margem do Jiruga com sua tropa, levando a espada e o fogo para as terras imperiais. Que exército seria esse? Não tinha a menor ideia. Zoltan coçou a orelha. Sabe, todos os dias cavaleiros armados passam por aqui rachando a terra com os cascos de cavalos, mas não perguntamos quem são. Nós não os escondemos no mato. Regis, que havia conseguido tratar do braço queimado da garota, interrompeu a conversa. O curativo tem de ser trocado todos os dias, falou para o anão. Vou deixar para vocês a pomada e gaze, que não cola nas queimaduras. Obrigado, barbeiro cirurgião. O braço vai cicatrizar, informou o vampiro, baixinho, olhando para o bruxo. Depois de algum tempo, até a cicatriz desaparecerá da pele da jovem. O pior é o que se passa na cabeça dessa coitada. Minhas pomadas não têm capacidade de tratar desse tipo de problemas. Geralt permaneceu em silêncio. Regis enxugou as mãos num pano. É o destino ou uma maldição? Disse, ainda com voz baixa. Sentir a doença no sangue, toda a essência da doença, mas não poder curá-la. Pois é. Zoltan suspirou. Uma coisa é tratar de pele, mas quando a mente está enferma, não há o que fazer. Apenas ser atencioso e cuidar dela. Obrigado pela ajuda, berbeiro cirurgião. Pelo visto, você também se juntou à companhia do bruxo. Sim. Foi uma coincidência. Zoltan alisou a barba. E onde vocês pretendem procurar Ciri? Vamos para o leste, rumo a Kaedhdhu, para o Círculo Druida. Estamos contando com a ajuda dos druidas. Não há ajuda. Falou com voz metálica e melódica a jovem com a bandagem no braço, sentada ao pé da pilha de madeira. Não há ajuda. Apenas sangue. E batismo de fogo. O fogo purifica, mas também mata. Regis segurou com força o braço de Zolta, espantado, e com um gesto ordenou que permanecesse calado. Geralt, que sabia o que era um transe hipnótico, permaneceu em silêncio e não se moveu. Os que derramaram sangue e os que beberam sangue, continuou ela, com a cabeça abaixada, pagarão com sangue. Não se passarão nem 3 dias e um morrerá no segundo. E então algo morrerá em cada um. Morrerão pouco a pouco, devagarinho. E quando finalmente as botas de ferro ficarem desgastadas e as lágrimas secarem, morrerá o restante que sobrar. Morrerá também aquilo que nunca morre. Diga. Falou Regis, baixinho e com delicadeza. Diga o que você vê. Bruma. Uma torre envolta pela bruma. É a torre da gaivota. Num lago congelado. O que mais você vê? Bruma. O que você sente? Dor. Regis não conseguiu fazer mais perguntas. A jovem agitou a cabeça, soltou um grito louco e gemeu. Quando ergueu os olhos, via-se neles apenas uma bruma. Geralt, que ainda passava os dedos na lâmina com inscrições únicas, lembrou-se de que, depois desse acontecimento, Zoltan começou a tratar Regis com mais respeito e deixou de usar o tom familiar com que antes se dirigia a ele. De acordo com o pedido de Regis, não contaram nada aos outros sobre o episódio estranho. O bruxo não ficou muito preocupado com tudo isso. Já vira transes parecidos e achava que as mensagens transmitidas por pessoas hipnotizadas não eram profecias, mas pensamentos captados e repetidos, ou talvez sugestões subconscientes do hipnotizador. Era verdade que nesse caso não se tratava de hipnose, mas de um feitiço lançado pelo vampiro, e Geralt ficou pensando que mensagens a moça enfeitiçada teria captado da mente de Regis se o transe tivesse durado mais. Durante metade do dia seguiram caminho com os anões e seus protegidos. Depois, Zoltan Shivai parou o secto e disse que queria falar com Geralt a sós. Precisamos nos separar. Foi direto o assunto. Geralt, nós tomamos uma decisão. Ao norte já é possível avistar os picos celestes de Mahakan, e esse vale leva diretamente para as montanhas. Chega de aventuras. Estamos voltando para nossa terra, ao pé do Monte Carbon. Entendo. Que bom que você entende. Desejo sorte para você e sua companhia. Permita-me observar que é uma companhia um tanto estranha. Eles querem me ajudar. Falou o bruxo com voz baixa. É algo novo para mim. Por isso, decidi não perguntar sobre os motivos. Tomou uma sábia decisão. Zoltan tirou das costas seu cirril, anão guardado na bainha de laca envolta em pele de cabra. Pegue, leve-o com você, antes que nossos caminhos se separem. Zoltan. Não fale. Apenas o leve. Vamos passar essa guerra nas montanhas. Não precisaremos de ferro. Mas vai ser um prazer lembrar as vezes, enquanto estivermos tomando cerveja, que o rio forjado em Manhattan está em boas mãos, que será usado para coisas boas e nunca irá em desonra. E você, quando for golpear os perseguidores de Swaziri com essa lâmina, corte pelo menos um por Caleb Stratton. E lembre-se de Zoltan Tivai e das Forjas dos Anões. Vou me lembrar. Geralt aceitou a espada e pendurou-a transversalmente nas costas. Você pode ter certeza de que vou me lembrar de vocês. Deste mundo mau, Zoltan Tivai, a bondade, a honestidade e a justiça permanecem guardadas na memória. É verdade. O anão semicerrou os olhos. Por isso, não vou me esquecer de você nem dos desertores na clareira daquela floresta. Assim como não vou me esquecer de Regis e da ferradura na brasa. Quanto à reciprocidade nesse assunto... Suspendeu a voz, pigarreou, tossiu e cuspiu. Geralt, nos assaltamos o comerciante nas redondezas de Dilligan. Um ricaço que lucrava com o comércio havecariano. Fizemos uma emboscada depois dele carregar o ouro e as pedras preciosas na carroça e fugir da cidade. Defendia suas posses como um leão, pedia socorro e por isso levou uns golpes de cunha na cabeça, até ficar calmo e quietinho. Você se lembra daquelas baús que carregamos, depois colocamos na carroça e finalmente enterramos às margens do rio O? Esse era o tesouro havecariano roubado. Um saque sobre o qual planejamos construir nosso futuro. Por que está me contando isso, Zoltan? Porque você, pelo que vejo, ainda há um pouco... deixou se enganar por um disfarce capcioso. Aquele que você considerava bondade e integridade, era na verdade maldade e desprezo escondidos sob uma bonita máscara. Broxó, é fácil enganá-lo, pois você não procura descobrir os motivos. Mas eu não quero enganá-lo, por isso não olhe para essas mulheres de crianças, não considere o anão que está à sua frente um ser justo e generoso. Está aqui diante de você um ladrão ou talvez um assassino, pois não exclua a possibilidade de o comerciante ter morrido no fosso à beira da estrada de terra batida que leva a Dilligan. Permaneceram calados por um longo tempo, olhando para o norte e as montanhas distantes cobertas de nuvens. Passe bem, Zoltan. Falou Geralt finalmente. Talvez as forças, em cuja existência estou começando a acreditar, façam com que nos reencontremos um dia. Gostaria que fosse assim. Gostaria de ter a oportunidade de apresentá-la a Ciri. Gostaria que ela o conhecesse. Mas mesmo que isso não aconteça, saiba que não vou me esquecer de você. Passe bem, anão. Você vai apertar a mão de um ladrão e bandido? Sem hesitar, pois já não é tão fácil me enganar como antes. Embora não procure saber os motivos, aos poucos estou aprendendo a espiar aquilo que está escondido sob as máscaras. Geralt rodou-se e riu e cortou ao meio uma mariposa que passava ao lado. Depois que nos separamos de Zoltan e seus companheiros, lembrou-se, encontramos na floresta um grupo de retirantes camponeses. Quando nos viram, parte deles fugiu, mas Milva conseguiu deter alguns, ameaçando-os com o arco. Soubemos que os camponeses tinham sido prisioneiros dos Nilfgaardianos, que os forçavam a serrar cedros. No entanto, fazia alguns dias um destacamento atacar os vigias e os libertar. Agora voltavam para casa. Jaskier teimava em saber quem eram esses libertadores. Indagava com vigor e insistência. Esses soldados, repetiu o camponês, servem a Rainha Branca. Estão derrotando os negros, que é uma beleza. Diziam que eram como gorilas na retaguarda dos inimigos. Como o quê? Pois eu já falei. Como gorilas? Gorilas, droga. Jaskier franziu o cenho e acenou com a mão num gesto de resignação. Gente, gente. Já perguntei. Que distintivos esse exército usava? Vários, senhor. Especialmente os cavaleiros. Os soldados da infantaria usavam um troço vermelho. O camponês pegou um pau e desenhou um losango na areia. Losango. Jaskier, que sabia de heráldica, Ficou surpreso. Não é o lírio temeriano, mas um diamante. O brasão de Rivia. Interessante. Rivia fica a mais de 200 milhas daqui, sem mencionar que seu exército e o de Lyria foram completamente destroçados durante o combate de Dol Angre e Aldersberg. E que Nilfgaard dominou o país? Não estou entendendo nada. Isso é normal. Cortou o bruxo. Chega de conversa. Vamos embora. Ah! Gritou o poeta, que ainda estava pensando e analisando as informações recebidas dos camponeses. Já entendi. Não se trata de gorilas, mas de guerrilhas. Guerrilhas. Na retaguarda do inimigo, entenderam? Entendemos. Carreira acenou com a cabeça. Ou seja, neste território, há guerrilhas dos Nortelungos. Provavelmente são destacamentos formados dos restos dos exércitos de Lyria e Rivia, derrotados em meados de julho nas redondezas de Aldersberg. Ouvi falar dessa batalha quando estava nas mãos dos esquilos. Considero essa notícia consoladora, declarou Jaskier, orgulhoso de ter desvendado o enigma dos gorilas. Mesmo que os camponeses tenham errado a propósito dos brasões heráldicos, é quase certo que não se trata do exército temeriano. E acho pouco provável que os guerrilheiros de Rivia já saibam sobre dois espiões que há pouco fugiram misteriosamente da forca do Marechal Visegrad. Se por acaso depararmos com esses guerrilheiros, teremos chance de enganá-los. Podemos contar com isso. Falou Geralt, acalmando Plotka, que estava inquieta. Mas, sinceramente, preferia não encontrá-los. São, contudo, seus conterrâneos, disse Regis. Pois chamam-no Geralt de Rivia. Um erro, afirmou o bruxo com frieza. Eu mesmo me chamei assim, para que fosse um nome mais atraente, que despertasse mais confiança nos clientes. Entendo. O vampiro sorriu. Mas por que escolheu justamente Rivia? Eu puxava paus de madeira marcados com diversos nomes melodiosos. Quem me sugeriu esse método foi meu preceptor de bruxo. Isso, porém, foi só depois de eu teimar em usar o nome Geralt Roger Eric, do Halt Beauregard. Vesemir achou-o ridículo, pretensioso e cretino. Parece que tinha razão. Jaskier bufou alto, lançando um olhar significativo para o vampiro e para o Nilfgaardiano. Meu nome completo, composto por vários sobrenomes, falou Regis, um pouco magoado com o olhar. É verdadeiro e obedece à tradição dos vampiros. O meu também. Apressou-se a esclarecer Carrie. Marl é o nome de minha mãe, e Tifrin, o de meu bisavô. E não há nada engraçado nisso, poeta. Aliás, por curiosidade, como você se chama? Pois Jaskier, obviamente, é um pseudônimo. Não posso usar nem revelar meu verdadeiro sobrenome, respondeu o bardo misteriosamente, empinando o nariz com orgulho. É demasiado famoso. E eu? Repentinamente Milva, havia algum tempo calada e sombria, entrou na conversa. Ficava furiosa quando me chamavam pelos diminutivos Mary, Meriquita ou Marieta. Quando alguém ouve um nome assim, acha logo que pode me dar tapas na bunda. Escurecia. Os grôs voaram. Seu gruir silenciou a distância. O vento soprava das montanhas e se acalmou. O bruxo embainhou-se e riu. Isso aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã. E à tarde o problema veio à tona. Pensou. Poderíamos ter começado a suspeitar de alguma coisa antes. Mas quem de nós, além de Regis, tinha noção desse tipo de assunto? É verdade que notamos que Milva vomitava com frequência de madrugada. No entanto, às vezes comíamos coisas que deixavam todos com dor de barriga. Jaskier também vomitou uma ou duas vezes. Carrie chegou a ficar com uma diarreia tão forte que se assustou pensando que estava com disenteria. E eu achava que Milva descia da cela toda hora e ia para o mato por causa de uma inflação na bexiga. Como fui idiota! Parece que Regis suspeitava do que se tratava realmente, mas permaneceu calado. Permaneceu calado até não poder mais aguentar. Quando paramos para penhortar numa choupana de lenhadores abandonada, Milva adentrou com ele na floresta, onde tiveram uma conversa demorada e às vezes agitada. O vampiro voltou sozinho. Mediu e misturou algumas ervas e logo nos chamou para dentro da choupana. Começou a falar com rodeios, naquele irritante tom de mentor. Eu me dirijo a todos. Repetiu Regis. Somos uma equipe e temos responsabilidade uns pelos outros. No entanto, nada muda o fato de que não esteja entre nós aquele que tem a maior responsabilidade. Ou, para me expressar melhor, aquele que tem responsabilidade direta. Droga, seja mais claro. Irritou-se Jask. Equipe, responsabilidade... O que Milva tem? Ela está doente? Não se trata de doença. Falou Carrier com voz baixa. Pelo menos não no sentido estrito da palavra. Confirmou Regis. Milva está grávida. Carrier acenou com a cabeça, confirmando o que já suspeitava. Jasker, no entanto, ficou atônito. Geralt mordeu os lábios. De quantos meses? Ela se recusou, de maneira bastante grosseira, a me informar qualquer data, inclusive as das últimas regras. Mas eu tenho meu conhecimento. Vai completar a 10ª semana. Evite, então, fazer referências patéticas à responsabilidade direta. Falou Geralt seriamente. Não foi nenhum de nós. Se você tinha dúvidas em relação a isso... Então, estou tirando-as agora. Contudo, você estava certo ao falar que temos responsabilidade uns pelos outros. Ela está conosco agora. Num átimo, fomos promovidos ao papel de maridos e pais. Aguardamos ansiosamente o que o médico vai nos dizer. Ela precisa alimentar-se bem e com regularidade. Começou a enumerar Regis. Nada de estresse. Tem de dormir bem. E daqui a pouco não poderá andar a cavalo. Todos ficaram calados por um bom tempo. Certo, disse Jasker finalmente. Temos um problema, senhores maridos e pais. Maior do que pensavam, falou o vampiro. Ou menor, tudo depende do ponto de vista. Não estou entendendo. Pois deveria, murmurou Carrier. Milva pediu, continuou Regis após um instante, que eu preparasse e lhe desse um medicamento forte, radical. Ela acha que isso vai remediar o problema. Está decidida. E você o deu para ela? Regis sorriu. Sem abordar o assunto com os outros pais? O medicamento que ela pede, disse Carrie baixinho, não é uma panaceia maravilhosa. Tenho 3 irmãs, sei o que estou dizendo. Parece que ela acha que à noite tomará a infusão e no dia seguinte seguirá o caminho conosco. Nada disso. Por uns 10 dias não adiantará nem sonhar que conseguirá subir na cela. Antes que você lhe dê esse medicamento, avise-a sobre isso. E você só poderá lhe dar o medicamento depois de acharmos uma cama para ela. Uma cama limpa. Entendi. Regis acenou com a cabeça. Uma voz a favor. E você, Geralt? Eu o quê? Meus senhores, o vampiro fitou todos com seus olhos escuros. Não finjam que não estão entendendo. Em Nilfgaard, falou Carrier, enrubescendo e abaixando a cabeça. Apenas a mulher decide sobre esse tipo de coisas. Ninguém tem o direito de influir em sua decisão. Regis disse que Milva está decidida a tomar o medicamento. Foi só por esse motivo, exclusivamente por ele, que comecei a pensar nisso tudo como um fato já determinado, e nas consequências desse fato. Mas sou apenas um estrangeiro que não conhece... Não deveria nem abrir a boca. Peço desculpas. Pelo quê? Estranhou o trovador. Você nos considera um selvagem, Nilfgaardiano? Acha que somos uma tribo primitiva que adota algum tabu xamânico? É claro que só a mulher pode tomar uma decisão desse tipo. É seu direito absoluto. Se Milva decidir... Cale a boca, Jasker. Ronou o bruxo. Cale a boca. Por favor. Você tem outra opinião? Irritou-se, poeta. Você quer proibi-la ou... Cale a boca, porra. Ou não vou responder por mim. Regis, pelo que vejo, você está conduzindo entre nós uma espécie de plebiscito. Para quê? Você é o médico aqui. O preparado que ela pede... Sim, preparado, pois a palavra medicamento não me cai bem. Só você pode fazer esse preparado e dá-lo para ela. E você vai fazê-lo se ela pedir novamente. Não vai recusar. Ele já está pronto? Regis mostrou a todos um pequeno frasco de vidro escuro. Se ela voltar a pedi-lo, não vou recusar. Mas só se pedi-lo novamente. Do que se trata, então? De nossa unanimidade, da aceitação geral. É isso que você espera? Você sabe exatamente do que se trata, falou o vampiro. Sente muito bem o que é preciso fazer, mas já que pergunta, vou responder. Sim, Geralt, é disso que se trata. Sim, é o que precisa ser feito. Não, não sou eu quem espera isso. Você pode ser mais claro? Não, Jasker, respondeu Regis. Não posso ser mais claro. Até porque não há necessidade. Não é verdade, Geralt? É. O bruxo apoiou a testa nas mãos entrelaçadas. Sim, porra, é verdade. Mas por que você está olhando para mim? Sou eu quem tente fazê-lo? Eu não sei como. Não sei. Não sei como desempenhar esse papel. Não sei, entendem? Não, contestou Jasker. Não entendemos nada. Carrie, você entende? O Nilfgaardiano olhou para Regis e depois para Geralt. Acho que entendo, falou devagar. Parece-me que sim. Ah, o trovador acenou com a cabeça. Ah, Geralt entendeu logo. Carrie acha que entende, e eu claramente preciso de iluminação. Mas primeiro mandam que me cale, depois ouço que não preciso entender nada. Obrigado. 20 anos a serviço da poesia. O suficiente para saber que há coisas que se compreendem instantaneamente, até sem palavras. Caso contrário, nunca será possível entendê-las. O vampiro sorriu. Não conheço ninguém, disse, que soubesse expressá-lo melhor. Escureceu completamente. O bruxo levantou-se. Uma oportunidade única. Pensou. Não vou fugir disso. Não há como demorar mais. É preciso fazê-lo. É preciso e ponto final. Milva estava sentada sozinha junto de uma pequena fogueira que acendera na floresta, numa cavidade formada por uma árvore derrubada pelo vento, longe da choupana de lenhadores onde pernoitava o resto da companhia. Não se mexeu quando ouviu seus passos, como se estivesse à sua espera. Apenas se afastou um pouco, fazendo espaço para ele no toco da árvore caída. E aí? Disse bruscamente, não lhe dando tempo para falar alguma coisa. Um problemão, não é? O bruxo não respondeu. Você nem suspeitava quando nós partimos, não? Quando você me aceitou na companhia, deve ter pensado. Não importa que ela é uma garota grosseira e burra do campo. Você simplesmente me deixou ir. Talvez não seja a melhor companheira de conversa durante o caminho, pensou. Mas pode ser útil. É saudável, forte, sabe manejar o arco. Não vai machucar a bunda na sela e numa situação de risco não vai se cagar de medo. Vai ser útil. E, em vez de ser útil, me tornei um obstáculo, um peso. Uma garota burra do campo acabou do mesmo jeito que as mocinhas. Por que me seguiu? Perguntou Geralt baixinho. Por que não ficou em Brooklyn? Você sabia... Sabia? Interrompeu Milva bruscamente. Estava entre as dríades que sabem num instante o que as meninas têm. Não há como esconder delas. Souberam antes de mim, mas eu não esperava enfraquecer tão rápido. Pensava. Quando surgir a oportunidade, vou tomar uma infusão de cravagem ou de qualquer outra coisa do tipo e logo o problema desaparecerá. Isso não é tão fácil. Eu sei. O vampiro me falou. Demorei demais, meditei, fiquei em dúvida. Agora não vai ser fácil. Não me referi a isso. Droga. Ela falou após um instante. E eu que achava que Jasker seria uma boa desculpa. Pois pensava que ele era fraco, mole, despreparado para enfrentar as dificuldades, que só fingia ser forte e depois de algum tempo não conseguiria seguir o caminho e teria de ser escoltado. Imaginava que se a situação piorasse, eu voltaria com Jasker. E ele me pegou. Está aí. Jasker, o valente. E eu? Sua voz tremeu. Carol te abraçou e logo sentiu que era o gesto pelo qual ela esperava e do qual precisava muito. A rigidez e a severidade da arqueira de Brocklon desapareceram num átimo e ficou apenas a brandura delicada e trêmula de uma garota apavorada. Contudo, foi ela que interrompeu o longo silêncio. E você me falou lá, em Brocklon, que eu ia precisar de um ombro para me apoiar, que à noite ia gritar na escuridão. Você está aqui. Sinto seu ombro encostado no meu. Mas ainda tenho vontade de gritar. Puxa. Por que você está tremendo? Nada. Uma lembrança. O que vai ser de mim? Geralt não respondeu. A pergunta não foi dirigida a ele. Uma vez meu pai me mostrou, lá em minha terra, à beira do rio, um tipo de vespa negra que põe os ovos numa lagarta viva. Dos ovos nascem pequenas vespas, que comem a lagarta viva, por dentro. Agora carrego algo parecido em mim mesmo, nas entranhas, em minha barriga. Cresce, continua a crescer e vai me comer viva. Milva. Maria. Sou Maria, e não Milva. Que Milhafre seria eu? Sou uma galinha, com um ovo, e não Milhafre. Milva ria no campo de batalha com as dríades, arrancava as flechas de cadáveres ensanguentados. Pois uma boa haste não podia se perder. Seria uma pena deixar uma ponta boa. E se alguém ainda respirasse, mexesse o peito, então cortava-lhe a garganta. Era tal destino que Milva levava essas pessoas. E depois ria. Seu sangue grita agora. Aquele sangue feito o veneno de uma vespa come Milva por dentro. Maria paga por Milva. O bruxo permanecia calado. Sobretudo porque não sabia o que falar. A arqueira encostou em seu braço com mais força ainda. Eu escoltava um comando para Brocklon, falou baixinho. Foi em Queimados, em junho, no domingo anterior ao solstício de verão. Fomos surpreendidos, houve um embate. Conseguimos fugir. 5 elfos, uma elfa e eu. Faltava meia milha até o Watska. Atrás de nós e à nossa frente estava a cavalaria, e em volta a escuridão, lamaçais, pântanos. À noite nos escondemos nos amieiros, os cavalos precisavam descansar e nós também. Foi então que a elfa tirou a roupa, sem falar nada, e deitou. E o primeiro elfo foi deitar com ela. Fiquei apavorada, não sabia o que fazer. Afastar-me ou fingir que não via. O sangue pulsava em minhas têmporas e de repente ela falou. Quem sabe o que o amanhã vai trazer? Quem atravessará o Atska e quem abraçará a terra? Encamine. Ou seja, um pouquinho de amor. Só assim, segundo ela, se pode combater a morte e o medo. Eles tinham medo, ela e eu também. Então me despi e deitei ao lado, em cima de uma manta. Quando o primeiro me abraçou, cerrei os dentes, pois não estava pronta e sim apavorada e seca. Mas ele era sábio, pois era elfo, embora parecesse jovem. Sábio, carinhoso, cheirava a musgo, capim e orvalho. Depois eu mesmo estendi os braços até o segundo, com vontade. Um pouquinho de amor. Só o diabo sabe quanto amor e medo havia naquilo. No entanto, tenho certeza de que o medo prevalecia, pois o amor era fingido, mesmo que fingido habilmente, como num teatro de arraial, em que, se os atores forem talentosos, você logo esquece o que é fingimento e o que é real. E havia medo, de verdade. O bruxo permanecia calado. Contudo, não conseguimos vencer a morte. Ao amanhecer, mataram dois, antes que chegássemos à margem do Watska. Dos três que sobreviveram, não vi mais nenhum. Minha mãe dizia que uma mulher sempre sabe de quem é o fruto que carrega no ventre. Mas eu não sei. Nem sabia o nome daqueles elfos. Como poderia saber? Diga, como? O bruxo permanecia calado. Deixava que seu ombro falasse por ele. Na verdade, por que eu precisaria saber? O vampiro logo vai preparar a infusão de cravagem. Vocês vão me deixar em algum vilarejo? Não, não fale nada. Permaneça calado. Sei como você é. Não é capaz sequer de deixar essa égua teimosa, abandoná-la ou substituí-la por outra, embora ameace fazê-lo toda hora. Você não é um daqueles que abandonam. Agora, porém, há uma necessidade maior. Não vou conseguir ficar sentada na cela depois de tomar a infusão. Mas saiba que, quando ficar boa, vou atrás de vocês, pois quero que você encontre sua Ciri, bruxo. Quero que você encontre e recupere com minha ajuda. Foi por isso que você veio comigo, disse Geralt, esfregando a testa. Foi por isso. Milva baixou a cabeça. Foi por isso que você veio comigo, repetiu ele. Você veio comigo para ajudar a salvar um filho que não era seu. Você queria pagar. Queria pagar uma dívida que já naquela época, quando partiu, estava prestes a contrair. O filho de outro em troca do seu. E eu prometi ajudá-la quando fosse preciso. Milva, eu não posso ajudá-la. Acredite, não posso. Dessa vez foi ela quem permaneceu calada. Ele sentia que não devia ficar em silêncio. Naquele tempo em Brooklyn, contraí uma dívida com você e jurei que a pagaria. Agi de forma irrazoável e estúpida. Você me socorreu no momento em que eu precisava muito de ajuda. Não há como pagar uma dívida assim. Não há como pagar por algo que não tem preço. Algumas pessoas dizem que tudo, absolutamente tudo no mundo tem seu preço. É mentira. Há coisas que não têm preço, são inestimáveis. A maneira mais fácil de reconhecê-las é pelo fato de que, uma vez perdidas, ficaram perdidas para sempre. Eu próprio perdi muitas coisas assim. Por isso, hoje não posso ajudá-la. Você acabou de me ajudar, respondeu Milva com muita calma. Você nem imagina como me ajudou. Mas agora se afaste, bruxo. Por favor. Deixe-me sozinha. Vá, bruxo. Vá antes que você destrua meu mundo por completo. Quando ao amanhecer retomaram o caminho, Milva ia à frente, calma e sorridente. E quando Jaska, que cavalgava atrás dela, começou a tocar o alaúde, ela assobiava ao ritmo da melodia. Geralt e Regis fechavam o séquito. Em determinado momento, o vampiro olhou para o bruxo, sorriu e acenou com a cabeça num gesto de admiração e reconhecimento. Sem proferir uma palavra sequer. Depois tirou um pequeno frasco de vidro escuro de sua bolsa de médico e mostrou-o a Geralt. Sorriu novamente e jogou o frasco no mato. O bruxo permaneceu calado. Quando pararam para saciar a sede dos cavalos, Geralt afastou-se com Regis para conversar. Mudança de planos. Comunicou de maneira seca. Não vamos atravessar Eastgiv. O vampiro ficou em silêncio por um momento, fitando-o com seus olhos negros. Se eu não soubesse, disse finalmente, que você, bruxo, tem medo apenas de verdadeiros riscos, pensaria que ficou preocupado com a fala absurda daquela moça louca. Mas você sabe. Então vai pensar com mais lógica. Claro. Mesmo assim, gostaria de chamar sua atenção para duas coisas. Primeiro, o estado em que Milva está não é nem doença nem deficiência. É óbvio que ela tem de se cuidar, mas está completamente saudável e em plena forma física. Diria até que está mais em forma do que antes. Os hormônios... Deixe esse tom de mentor e a soberba de lado. Interrompeu o Geralt, pois está começando a me irritar. Esse foi o primeiro assunto, lembrou Regis, dos três que eu queria abordar. O segundo é o seguinte. Quando Milva notar sua superproteção, quando perceber que você está paparicando-a e zelando por sua segurança, como se ela fosse um ovo, simplesmente vai ficar zangada. E depois vai se estressar, o que eu absolutamente desaconselho. Geralt, não quero ser mentor. Quero ser racional. O bruxo não respondeu. E agora o terceiro assunto. Continuou Regis ainda fitando. O que nos move para atravessar Isgith não é o entusiasmo ou o desejo de aventuras, mas a necessidade. As tropas perambulam pelos montes e nós precisamos chegar aos druidas em Caedhdhu. Achava que fosse algo urgente que você estava determinado a conseguir as informações o mais rápido possível e seguir o caminho para resgatar sua Ciri. Eu estou determinado. Geralt desviou o olhar. Estou muito determinado. Quero socorrer e recuperar Ciri. Até há pouco achei que fosse fazê-lo a qualquer custo. Mas a esse custo não vou. Não vou pagar esse preço, nem tomar esse risco. Não vamos atravessar Isgith. Alguma alternativa? A outra margem do Jaruga. Vamos subir o curso do rio, longe dos pântanos, e atravessar o Jaruga novamente na altura de Caedhdhu. Se isso for demasiado difícil, iremos até os druidas só nós dois. Eu atravessarei o rio a nado e você voará sobre ele transformado em morcego. Por que você está me olhando assim? Não é também mais um mito e uma superstição que um rio constitui um obstáculo para um vampiro? Ou será que estou errado? Não, você não está errado. Mas eu posso voar apenas durante a lua cheia. Faltam só 2 semanas. Quando chegarmos ao local certo, a lua já estará quase cheia. Geralt, falou o vampiro sem tirar os olhos do bruxo. Você é um homem estranho. Só para esclarecer, não se trata de algo pejorativo. Tudo bem, então. Vamos desistir de Isgith. Perigoso para mulheres grávidas. E atravessar para outra margem do Jaruga, que, em sua opinião, é o mais seguro. Eu sei avaliar os graus de dificuldade. Não duvido disso. Não fale nada nem para a Milva, nem para os outros. Se perguntarem, isso faz parte de nosso plano. Claro. Vamos começar a procurar um barco. Não precisaram procurar muito, e o resultado de sua busca o surpreendeu. Não acharam um barco, mas uma balsa escondida entre as árvores, camuflada com galhos e feixes de junco. O que a revelou foi uma corda que a ligava à margem esquerda. Encontraram também um homem que a navegava. Quando se aproximaram, ele escondeu-se rapidamente no mato, mas Milvo rastreou e o arrastou de lá pelo colarinho, assustando também seu ajudante. Um rapaz forte, de ombros largos e rosto de idiota. O balseiro tremia de medo e os seus olhos inquietos procuravam algo em sua volta feito 2 ratos em um celeiro vazio. Para outra margem? Gemeu quando soube o que eles queriam. De jeito nenhum. As terras lá são de Nilfgaard. É tempo de guerra. Se me pegarem, vou me empalar. Não vou. Podem me matar, mas eu não vou. Podemos matar, então. Milva cerrou os dentes. Mas antes podemos dar porrada. Abra a boca mais uma vez e você vai ver do que somos capazes. O tempo de guerra. O vampiro olhou para o balseiro. Com certeza não atrapalha o contrabando, não é, bom homem? Pois é para isso que serve sua balsa, instalada espertamente longe dos postos de receitas reais de Nilfgaardianos. Ou estou equivocado? Então vamos lá. Empurre-a para a água. Essa vai ser a solução mais razoável. Acrescentou Carrier, acariciando a empunhadura da espada. Se você demorar, vamos atravessar o rio sozinhos. Mas aí sua balsa ficará na outra margem. E para recuperá-la, você terá de ir nadando. Se nos levar, sentirá medo por uma horinha. Depois voltará e se esquecerá de tudo. E se você resistir, seu burro? Rosnou Milva. Eu vou dar uma porrada tão grande em você, que vai se lembrar de nós até o inverno. Diante de argumentos sólidos e indiscutíveis, o homem cedeu e logo toda a companhia subiu na balsa. Alguns dos cavalos, especialmente Plotka, resistiam e não queriam embarcar, mas o balseiro e seu ajudante bobo colocaram neles alçapremas de paus e cordas. A destreza com que o fizeram comprovava que já haviam transportado cavalos roubados pelo Jaruga. O grandão burro pôs-se a girar a roda que propulsionava a balsa, então desatracaram. Quando começaram a navegar no Talveg e sentiram um vento soprar, seu humor melhorou. Atravessar o Jaruga era para eles algo novo, uma etapa que marcava de maneira nítida o progresso da viagem. Diante deles estava a margem Nilfgaardiana, o limite, a fronteira. Repentinamente todos se animaram, e do nada até o ajudante idiota do balseiro começou a assobiar e cantarolar uma melodia cretina. Geralt também sentia uma estranha euforia, como se a qualquer momento Ciri fosse aparecer no bosque de amieiros, na margem esquerda do rio, e gritar de alegria ao vê-lo. No entanto, quem gritou foi o balseiro, e não de alegria. Pelos deuses, estamos perdidos. Geralt olhou na direção apontada por ele e xingou. Entre os amieiros na margem alta reluziam armaduras e ouviam-se a retumbante batida de cascos. Em poucos segundos, o embarcadouro na margem esquerda encheu-se de cavaleiros. Negros! Gritou o balseiro, empalidecendo e soltando a roda. E os Nilfgaardianos? Morte! Que os deuses nos salvem! Jasker, segure os cavalos! Berrou Milva, tentando pegar o arco. Segure os cavalos! Não são os imperiais, falou Carrir. Não parecem. Sua voz foi abafada pelos berros dos cavaleiros no embarcadouro e pelo uivo do balseiro. O ajudante burro, apressado pela gritaria, pegou um machado, ergueu-o e fez cair sobre a corda com ímpeto. O balseiro ajudou-o com outro machado. Os homens no embarcadouro viram os movimentos e gritaram ainda mais alto. Alguns entraram na água e agarraram a corda. Outros nadaram em direção à balsa. Larguem essa corda! Vociferou Jasker. Não é Nilfgaard. Não a cortem. Era tarde demais. A corda cortada mergulhou na água. A balsa virou ligeiramente e começou a se deslocar rio abaixo. Os cavaleiros que estavam na margem soltaram um grito horripilante. Jasker está certo. Disse Carrir, sério. Não são os imperiais. Estão na margem de Nilfgaard, mas não são nilfgaardianos. Claro que não, gritou o poeta. Estou reconhecendo os distintivos, águias e losangos. É o brasão de Líria. São guerrilheiros lirianos. Ei, gente! Esconde-se atrás do burro de idiota. Jasker, como sempre, em vez de ouvir a advertência, queria saber do que se tratava. E foi então que flechas sibilaram no ar. Algumas se cravaram com estrondo no bordo da balsa. Outras a sobrevoaram e mergulharam na água. Duas voavam em direção a Jasker, mas o bruxo, já com a espada na mão, pulou e rebateu ambas com movimentos rápidos. Pelo sol grandioso, gemeu Carrir. Rebateu. Rebateu duas flechas. Incrível. Nunca havia visto nada igual. E não verá mais. Pela primeira vez em minha vida, consegui rebater duas. Escondam-se atrás do bordo. Os homens no embarcador interromperam as flechadas ao ver que a correnteza empurrava a embarcação solta diretamente para a margem. A água se encheu de espuma junto aos cavalos que haviam entrado nela. O embarcador enchia-se de cavaleiros. Eram aproximadamente 200. Ajudem! Berrou o balseiro. Peguem as varas, senhores. Estamos sendo levados para a margem. Entenderam na hora. Felizmente, não havia uma quantidade de vara suficiente. Regis e Jasker seguravam os cavalos. Milva, Carreira e o bruxo ajudavam o balseiro e seu ajudante bobo. A embarcação, empurrada pelo esforço de 5 varas, girou e passou a navegar com a correnteza, que se tornava cada vez mais rápida, deslocando-se nitidamente para o meio. Os cavaleiros na margem começaram de novo a gritar. De novo pegaram os arcos. De novo, algumas flechas sibilaram e um dos cavalos deu um relincho selvagem. Felizmente, a balsa, levada por uma correnteza mais forte, deslizava depressa na água e afastava-se cada vez mais da margem, fora do alcance das flechas. Logo, a embarcação deslocava-se pelo meio do rio, pelo Talveg, girando no redemoinho. Os cavalos batiam os cascos e relinchavam, sacudindo o Jasker e o vampiro, que seguravam as rédeas. Os cavaleiros na margem berravam ameaças com os punhos fechados. Repentinamente, Geralt viu entre eles um homem num cavalo branco rodando a espada e dando ordens. Um momento depois, a cavalaria recuou para a floresta e galopou pela beira da encosta alta. As armaduras reluziam no mato ribeirinho. Não vou desistir, gemeu Balseiro. Sabem que depois do meandro a correnteza vai nos levar de novo para perto da margem. Preparem as varas, senhores. Quando a embarcação virar para a margem direita, vamos ter de remar contra a correnteza e atracar. Do contrário... Navegaram a deriva levemente em direção à margem direita, aproximando-se de uma ribanceira alta e íngreme, eriçada de pinheiros tortos. A margem esquerda da qual se afastavam tornava-se plana e adentrava o rio formando um cabo semicircular arenoso. Ali apareceram homens a cavalo, que galoparam com impressionante velocidade até a água. Em volta do cabo, o rio era raso. Havia um baixio e eles conseguiram afastar-se consideravelmente da margem antes que a água alcançasse a barriga dos cavalos. Vão conseguir aproximar-se à distância de um disparo, estimou Miva sombriamente. Escondam-se. As flechas sibilaram mais uma vez. Algumas atingiram o bordo da embarcação, mas a correnteza rebatia pelo baixio. Rapidamente a levou em direção a uma curva acentuada na margem direita. Agora, as varas! Clamou o balseiro trêmulo. Com ânimo! Segurem antes que a correnteza nos leve! Não era tão fácil assim. A correnteza era forte, a água funda, a balsa grande, pesada e desajeitada. No início nem reagia a seus esforços, mas finalmente as varas conseguiram tocar o fundo do rio. Tudo parecia correr bem até quando, do nada, Milva soltou a vara e apontou para a margem direita sem pronunciar uma palavra sequer. Desta vez, Kahir enxugou o suor da testa. Desta vez é Nilfgaard, com certeza. Geralt também os viu. Os cavaleiros que repentinamente surgiram na margem direita usavam capa negra e verde, e os cavalos tinham as características cabeçadas em forma de argolas. Havia pelo menos 100 homens. Agora já era. Gemeu Balseiro. Minha nossa, são os negros. As varas. Berrou o bruxo. As varas, com a correnteza. Precisamos nos afastar da margem. Essa também era uma tarefa difícil. A forte correnteza da margem direita empurrava a embarcação diretamente para uma encosta íngreme, da qual já se ouviam os gritos dos nilfgaardianos. Quando, depois de um momento, Geralt, apoiado na vara, olhou para cima, viu os galhos dos pinheiros debruçados sobre ele. A flecha tirada de cima da escarpa atingiu o bordo da balsa quase verticalmente, a 2 pés de distância dele. A segunda flecha, que voava em direção a Kahir, foi rebatida por ele com a espada. Milva, Kahir, o balseiro e seu ajudante tentavam fazer a embarcação avançar afastando-a com as varas da escarpa e não do fundo do rio. Geralt largou a espada, pegou novamente a vara e ajudou-os. A balsa mais uma vez começou a navegar a deriva em direção ao Talveg. Mesmo assim, estava perigosamente perto da margem direita, onde galopava a cavalaria. Antes que conseguisse se afastar, a escarpa acabou e os nilfgaardianos avançaram pela margem plana no meio dos juncos. As êmiges das flechas sibilaram no ar. Escondam-se! Repentinamente, o ajudante do balseiro tossiu de maneira estranha e deixou a vara cair na água. Geralt viu a ponta de uma flecha ensanguentada e 4 hastes inteiras enfiadas em suas costas. O cavalo castanho de Kahir empinou-se, relinchou dolorosamente, sacudiu o pescoço atravessado por uma flecha, derrubou o Jaskier e pulou na água. Os outros corcéis também relinchavam e sacundiam-se, e a embarcação desequilibrava-se com a batida dos cascos. Segurem os cavalos! Gritou o vampiro. 3! De repente, calou-se. Caiu de costas contra o bordo, sentou-se, abaixou a cabeça. Uma flecha de Hemiges negra atravessara seu peito. Milva também o viu. Gritou loucamente, pegou o arco, tirou as hastes da aljava e jogou-as a seus pés. Começou a atirar sem parar. Rapidamente, uma flecha atrás da outra. Todas atingiram seu alvo. Levantou-se um tumulto na margem. Os nilfgaardianos ecoaram para a floresta, deixando entre os juncos os mortos e os feridos, que gritavam. Atiravam ainda escondidos no mato, mas as pontas das flechas mal conseguiam levá-las até o alvo, pois a forte correnteza empurrava a embarcação para o meio do rio. A distância era grande demais para que os arcos dos Nilfgaardianos fossem eficientes. No entanto, não era o caso do arco de Milva. De repente, um oficial de capa negra e elmo enfeitado, com um penacho em que tremiam asas de corvo, apareceu por entre os Nilfgaardianos. Gritou, balançou uma clava, apontou para a jussante do rio. Milven escarrachou as pernas ainda mais. Puxou a corda em direção à boca e mirou o alvo rapidamente. A flecha sibilou no ar. O oficial esticou-se para trás na cela e caiu nos braços dos soldados. Milven empunhou o arco de novo e soltou a corda. Um dos Nilfgaardianos que segurava o oficial soltou um grito horripilante e desabou do cavalo. Os demais desapareceram na floresta. Disparos de mestre, falou Regis calmamente atrás das costas do bruxo. Mas é melhor que peguem as varas. Ainda estamos muito próximos da margem, e a correnteza está nos levando para um baixio. A arqueira e Geralt viraram-se. Você está vivo? Perguntaram em uníssono. Vocês acharam? O vampiro mostrou-lhes a haste de rêmeses negras. Que alguém podia me machucar com um pau qualquer? Não havia tempo para estranhar. A balsa novamente girava na correnteza, em direção ao Talveg. Então, no meandro do rio surgiu um braço de areia, e a margem enegreceu com os Nilfgaardianos. Alguns adentravam a água e preparavam os arcos. Todos, inclusive Jasker, pegaram as varas. Pouco tempo depois, já não conseguiam tocar o fundo do rio com elas, e a correnteza levou a embarcação para o Talveg. Finalmente, Milva resfolegou, jogando a vara para o lado. Agora já não vão conseguir nos pegar. Um deles subiu no banco de areia, Jasker apontou. Está se preparando para atirar. Vamos nos esconder. Não vai conseguir acertar o alvo, avaliou Milva com frieza. A flecha caiu na água a 4 metros da proa da embarcação. Está empunhando o arco de novo, gritou o trovador, olhando pelo bordo. Cuidado! Não vai acertar, repetiu Milva, ajeitando o protetor no antebraço esquerdo. Tem um bom arco, mas é um arqueiro de merda. Está ansioso. Depois de atirar, sacode-se todo e treme como uma mulher, com um caracol preso entre as nádegas. Segure os cavalos para que nenhum deles esbarre em mim. Dessa vez, a flecha lançada pelo Nilfgaardiano cortou o ar acima da embarcação. Milva ergueu o arco, escarranchou as pernas, esticou a corda rapidamente, encostando-a na bochecha, e soltou-a com delicadeza sem mudar a posição, nem se deslocar uma polegada sequer. O Nilfgaardiano caiu na água impetuosamente como se tivesse sido acertado por um raio, e foi levado pela correnteza. Sua capa negra inflou, feito um balão. É assim que se faz. Milva baixou o arco. Mas é tarde demais para ele aprender. Os outros vão galopar atrás de nós. Carreira apontou para a margem direita. E garanto que não vão interromper a perseguição, especialmente depois que Milva acertou um oficial. O rio serpeia. No próximo meandro, a correnteza vai nos levar de novo até a margem. Eles sabem disso e vão esperar. Por enquanto, me preocupa outra coisa. Gemeu o balseiro, levantando-se dos joelhos e livrando-se do ajudante. Estamos sendo empurrados para a margem esquerda. Os deuses estão brincando de queimada conosco. E é tudo culpa sua, senhores. Serão responsabilizados pelo sangue derramado. Cale a boca e segure a vara. Na margem esquerda, plana e agora mais próxima, tumultuavam-se os cavaleiros identificados por Jasker como guerrilheiros lirianos. Gritavam, acenavam com as mãos. Um deles, montado num cavalo branco, chamou a atenção de Geralt. Não estava certo, mas parecia ser uma mulher de armadura, embora sem elmo, de cabelos claros. O que eles estão gritando? Jasker aguçou os ouvidos. Alguma coisa sobre uma rainha ou o quê? Os gritos na margem esquerda tornaram-se mais altos. Ouviu-se nitidamente o tinido de ferro. É uma batalha, constatou Carrie rapidamente. Olhem só, os imperiais estão saindo da floresta. Os Nortelungos fugiam deles e acabaram caindo numa armadilha. A saída dessa armadilha, Geralt cuspiu na água. Era a balsa. Queriam, pelo que parece, salvar pelo menos sua rainha, e os cavaleiros mais velhos, transportando-os para outra margem. E nós a sequestramos. Devem estar com raiva de nós, com muita raiva. Mas não deveriam, disse Jaska. A balsa não salvaria ninguém, apenas os entregaria diretamente nas mãos dos Nilfgaardianos estacionados na margem direita. Nós também precisamos evitar essa margem. Poderíamos tentar entrar num acordo com os Lirianos, pois os negros acabariam conosco. A correnteza está cada vez mais rápida, avaliou Milva, cuspindo na água e observando a cusparada se afastar. E estamos navegando pelo meio do Talveg. Os dois lados podem beijar nossas mãos. Os meandros são calmos, as margens uniformes e cobertas de amieiros. Estamos navegando em direção à jusante do Jaruga. Não conseguirão nos alcançar. Cansarão logo. Merda, gemeu o balseiro. Temos o pontão vermelho à nossa frente. A ponte fica ali, ó. E há um baixio. A embarcação vai ficar presa. Se conseguirem nos ultrapassar, vão esperar lá. Os Nortelungos não vão conseguir nos ultrapassar. Regis, que estava na popa, apontou para a margem esquerda. Eles têm outras preocupações. Realmente, na margem direita, ocorria uma batalha. Seu centro estava oculto pela floresta e só se deixava perceber pelo clamor bélico. No entanto, em muitos lugares na água ribeirinha, cavaleiros negros e coloridos chocavam as espadas umas contra as outras e os cadáveres caíam na correnteza do Jaruga. O tumulto e o tinido de ferro aos poucos silenciavam e a embarcação deslizava majestosa e rapidamente a jusante. Navegavam pelo meio do Talveg, e nas margens cobertas de vegetação não se viam homens armados, nem se ouviam sons de perseguição. Geralt começava a achar que tudo ia acabar bem quando depararam com uma ponte de madeira que ligava as duas margens. Embaixo da ponte, o rio desviava de bancos de areia e ilhotas. A maior delas sustentava um dos pilares da ponte. Na margem direita havia uma doca, cheia de árvores cortadas e pilhas de madeira. Ali o rio é raso, bufou o balseiro. Podemos passar apenas pelo meio, à direita da ilha. É onde a correnteza está nos levando, mas peguem as varas, pois podemos precisar delas se ficarmos atolados. Há soldados. Carrir cobriu os olhos com a mão. Nessa ponte. Na ponte e na doca. Todos já haviam visto soldados. E então todos viram também um bando de homens a cavalo e capa negra e verde sair correndo da floresta atrás da doca e atacar esse exército. Estavam tão próximos que era possível ouvir o clamor da batalha. Nilfgaardianos, afirmou Carrir secamente. Aqueles que nos perseguiam. Então esses que estão na doca são Nortelungos. Peguem as varas, gritou Balseiro. Talvez consigamos passar enquanto se dá a batalha. Não conseguiram passar. Estavam muito perto da ponte quando ela estremeceu sobre os pés dos soldados que corriam. Por cima da cota de malha usavam túnica branca adornada com o símbolo do losango vermelho. A maioria estava equipada de bestas. Logo apoiadas no balaústre da ponte e apontadas para a balsa, que se aproximava cada vez mais. Pelos deuses, não atirem! Berrou Jaska com toda a força. Não atirem, não somos inimigos. Os soldados não ouviram nem pareciam querer ouvir. A salva das bestas teve consequências trágicas. Acertaram o balseiro enquanto ele tentava regular a posição da balsa com a vara. A seta o atravessou. Carrir, Milva e Regis conseguiram esconder-se atrás do bordo. Geralt desembaiou a espada e rebateu uma seta, mas havia uma série delas. Jaska, que ainda gritava e acenava com as mãos, não foi atingido apenas por milagre. A chuva das setas provocou um verdadeiro massacre entre os cavalos. O Lobun, acertado por três, caiu de joelhos. O corcel negro de Milva foi abatido e caiu aos coices, assim como o garanhão castanho de Regis. Plótica, acertada na cernelha, empinou-se e pulou na água. Não atirem! Clamava Jaska. Não somos inimigos! Dessa vez funcionou. A balsa, levada pela correnteza, atascou-se num banco de areia e ficou parada. Todos saltaram para a ilha ou para a água, desviando dos cascos os cavalos que se sacudiam de sofrimento, dando patadas, Milva foi a última, pois de um momento para o outro seus movimentos tornaram-se tenebrosamente lentos. Foi atingida por uma flecha. Pensou o bruxo, vendo-a arrastar-se com esforço pelo bordo e cair na areia. Correu até ela, mas o vampiro alcançou-a primeiro. Alguma coisa se desprendeu de mim. Falou Milva muito devagar e de maneira não natural, pondo a mão no pubis. Geralt viu as pernas das calças de lã escurecendo com o sangue. Derrame isso em minhas mãos. Rez entregou-lhe um frasco que havia tirado de sua bolsa. Derrame isso em minhas mãos. Rápido! O que ela tem? Está abortando. Passe-me uma faca. Preciso cortar sua vestimenta. E afaste-se. Não, disse Milva. Quero que fique comigo. Uma lágrima correu por sua bochecha. A ponte foi tomada por uma troada de botas de soldados. Geralt! Berrou Jaskier. O bruxo, ao ver o que o vampiro fazia com Milva, virou a cabeça envergonhado. Avistou os soldados de túnica branca correndo a toda pela ponte e ouviu gritos vindos da doca na margem direita. Estão fugindo! Bufou Jaskier, galgando até ele e puxando-o pela manga. Os Nilfgaardianos já estão chegando à ponte pela direita. Lá a batalha ainda não acabou. Mas a maioria dos soldados está fugindo para a margem esquerda. Você está ouvindo? Nós também precisamos fugir. Não podemos. Geralt cerrou os dentes. Milva abortou. Não poderá andar. Jaskier xingou sordidamente. Então vamos carregá-la, declarou. É nossa única chance. Não é a única. Falou Carrie. Geralt, para a ponte. Para quê? Vamos impedir a fuga. Se os Noterlungos conseguirem bloquear a entrada da ponte do lado direito por tempo suficiente, talvez consigamos escapar pelo lado esquerdo. Como você quer impedir a fuga? Eu já comandei um exército. Suba na ponte pelo pilar. Assim que subiram, Carrir comprovou que realmente tinha experiência em controlar um surto de pânico entre os soldados. Aonde vocês estão indo, seus cagões? Aonde, filhos da puta? Berrava acentuando as palavras com socos contra os fugitivos, que caíam sobre as tábuas da ponte. Parem! Parem, seus merdas! Alguns fugitivos, apenas alguns, paravam apavorados pelos gritos e pelo brilho da espada que Carrir rodava nas mãos. Outros tentavam passar por trás de suas costas, mas Geralt também desembainhara sua espada e se juntaram ao espetáculo. Aonde vocês vão? Gritou, imobilizando um dos soldados com um golpe firme. Aonde? Parem! Voltem! Nilfgaard, senhor! Bradou o Lansquenet. Carnificina! Solte-me! Covardes! Vociferou Jaskier, subindo na ponte e emitindo uma voz que Geralt nunca ouvira. Covardes sem vergonha! Corações de lebre! Estão fugindo para salvar a própria pele? Para viver em desgraça, cagões! São mais fortes, senhor! Não conseguiremos! O centurião está morto! Gemeu outro. Os decuriões fugiram! A morte se aproxima! Levantem a cabeça! Seus companheiros! Gritou Carrie rodando a espada. Ainda estão no embate na entrada da ponte e na doca. Continuam lutando. Infame aquele que não os ajudar. Sigam-me. Jaskier. Sussurrou o bruxo. Desça para a ilha. Você e Regis precisam dar um jeito de levar Milva para a margem esquerda. E então? Por que ainda está parado aqui? Sigam-me. Berrou Carrir, apontando a direção com a espada. Quem acreditar nos deuses que me siga. Para a doca. Para dar porrada e matar. Dezenas de soldados agitaram as armas e responderam aos gritos, expressando diferentes graus de empolgação. Alguns dos que já haviam fugido ficaram envergonhados, retornaram e juntaram-se ao exército na ponte, inesperadamente comandado por um bruxo e por um Nilfgaardiano. Antes, porém, que o exército marchasse para a doca, apareceram cavaleiros de capa negra na entrada da ponte. Os Nilfgaardianos conseguiram forçar a defesa e passar para a ponte, As ferraduras ressoavam nas tábuas. Parte dos soldados tentou fugir novamente. Outra parte, indecisa, ficou. Carrie xingou. Em Nilfgaardiano. Mas ninguém, além de Geralt, notou. É preciso terminar o que se começou. Rosnou o bruxo, apertando a espada na mão. Vamos para cima deles. Precisamos incentivar nossa tropa a lutar. Geralt. Carrie parou e olhou para ele com insegurança. Você quer que eu mate os meus? Não posso. Estou cagando para esta guerra. O bruxo rangeu os dentes. Mas aqui se trata de Milva. Você se juntou à companhia. Decida. Ou você vai comigo, ou toma partido dos de capa negra. Rápido. Vou com você. E aconteceu que um bruxo e um Nilfgaardiano, aliado a ele, clamaram loucamente, rodaram as espadas e correram sem pensar. Dois companheiros, dois camaradas, em direção ao inimigo comum, para uma luta desigual. E esse foi seu batismo de fogo. Um batismo de luta mútua, de raiva, loucura e morte. Iam para a morte, os dois, como dois companheiros. Assim eles pensavam. Não sabiam que não morreriam naquele dia, naquela ponte que cruzava o rio Jaruga. Não sabiam que estavam predestinados a outro tipo de morte, em outro lugar e a outra hora. Os Nilfgaardianos usavam o distintivo de um escorpião de prata bordado nas mangas. Carrie abateu dois com golpes rápidos de sua longa espada. Geralt massacrou outros dois com seu serril. Depois saltou sobre o balaustre da ponte e, correndo por ele, atacou mais alguns. Era bruxo, portanto tinha extraordinária facilidade para manter o equilíbrio. Mas essa acrobacia surpreendeu e desconcertou os Nilfgaardianos. E eles morreram surpresos e desconcertados em consequência dos golpes executados pela lâmina da espada anã, que cortava as cotas de malha com tanta leveza como se fossem feitas de lã. O sangue jorrava por cima das vigas e tábuas escorregadias da ponte. Observando os embates e vitórias dos comandantes, o exército da ponte, cada vez mais numeroso, bradou em coro e soltou um berro no qual se percebia que o moral voltava e o espírito de guerra ressurgia. E os soldados que havia pouco tentavam fugir em pânico, atacaram os Nilfgaardianos como lobos ferozes, cortando-os com espadas e machados, pungindo-os com lanças, golpeando-os com clavas e alabardas. Os balaustres romperam-se e os cavalos caíram na água com os cavaleiros de capa negra. O exército, então, se lançou para a entrada da ponte aos berros, empurrando Geralt e Carrie, comandantes fortuitos à sua frente, impedindo-os de fazer aquilo que queriam fazer, ou seja, sair de lá furtivamente para resgatar Milva e depois fugir para a margem esquerda. A doca foi tomada pelo combate. Os Nilfgaardianos cercavam os homens que não fugiram, e eles cortavam o acesso à ponte. Os soldados existiam bravamente atrás das barricadas, feitas de toras de pinheiros e cedros. Quando viram o auxílio chegando, levantaram um brado de alegria, talvez um tanto precipitadamente. O resgate em formação em V havia empurrado e afastado os Nilfgaardianos da ponte, mas agora, na entrada da ponte, sofria o contra-ataque do flanco da cavalaria. Se não fossem as barricadas e os troncos da doca, que tanto freavam a fuga como o avanço da cavalaria, a infantaria logo seria derrotada. A tropa, empurrada para as pilhas de madeira, entrou no embate. Aquilo era algo que Geralt não conhecia, uma espécie de luta completamente diferente. Não se tratava de usar suas habilidades no manejo da espada ou de prestar atenção aos movimentos das pernas, mas de um caótico massacre e um incessante rebater de golpes vindo de todos os lados. No entanto, ainda aproveitava o pouco merecido privilégio de comandante. Os soldados cercavam-no, protegiam-lhe os francos. As costas abriam espaço à sua frente para que ele pudesse entrar e matar. O tumulto, porém, crescia. O bruxo e sua tropa lutavam sem saber como, lado a lado com um grupo ensanguentado e desgastado de defensores da barricada, a maioria deles anões mercenários. Lutavam cercados pelos inimigos. E então apareceram as chamas. Um dos flancos da barricada, localizado entre a doca e a ponte, era uma enorme pilha de troncos e galhos de pinheiros, eriçada como um porco-espinho, um obstáculo imbatível para os cavalos da infantaria. Agora a pilha era tomada pelo fogo, atiçado por uma tocha lançada por alguém. Os defensores recuaram, atingidos pela brasa e pela fumaça. Amontoados, cegos, atrapalhando-se mutuamente, começaram a morrer sob os golpes dos Nilfgaardianos. Carrie salvou a situação. Como tinha experiência de guerra, impediu que a tropa concentrada à sua volta fosse cercada na barricada. Havia se separado do grupo de Geralt, mas já voltava. Até conseguir um cavalo com um jaez negro, e agora, golpeando ao redor com a espada, ia em direção ao flanco. Atrás dele, os alabardeiros e lanceiros de túnica com losangos vermelhos entravam no vácuo gritando diabolicamente. Geralt posicionou-se diante da pilha de madeira em chamas e fez o sinal de Ard. Não contava com um grande efeito, pois havia semanas estava privado dos elixires de bruxo. No entanto, conseguiu o que queria. A pilha explodiu e se desfez, soltando faíscas. Sigam-me, vociferou, cortando a têmpora de um Nilfgaardiano que tentava forçar a barricada. Sigam-me, pelo fogo. E seguiram-no, dispersando com as lanças a pilha ardente, lançando contra os cavalos Nilfgaardianos pedaços de madeira em chamas agarrados com as mãos nuas. Batismo de fogo, pensou Geralt, aparando e rebatendo os golpes. Eu tinha de passar pelo fogo por Ciri, e agora o atravesso numa batalha com a qual não me importo e não entendo. O fogo que me purificaria simplesmente está queimando meus cabelos e meu rosto. O sangue que fora derramado nele sibilava e evaporava. Avante! Pelos deuses! Kahir, venha cá! Geralt! Kahir derrubou mais um Nilfgaardiano da cela. Para a ponte! Siga para a ponte com a tropa! Vamos concentrar a defesa! Não terminou, pois um cavaleiro de corcelete negro, sem elmo, com os cabelos soltos e ensanguentados, aproximou-se a galope e lançou-se contra ele. Kahir rebateu o golpe da longa espada, mas seu cavalo empinou-se e o derrubou. O Nilfgaardiano abaixou-se para empurrá-lo contra o chão, porém desistiu de executar o golpe. Um escorpião prateado reluzia em sobre a faneira. Kahir! Gritou espantado. Kahir Epshelak! Mortensen! Na voz de Kahir, estendido no chão, havia o mesmo espanto. Um anão mercenário de túnica com losangos parcialmente queimada e esfumaçada que corria ao lado de Geralt não perdeu tempo em espantar-se com qualquer coisa. Enfiou uma lança na barriga do Nilfgaardiano com ímpeto. E ainda empunhando a haste, tirou-o da cela. Outra aproximou-se, pisou com a bota pesada na brafoneira do homem caído e meteu a ponta de um farpão diretamente na garganta. O Nilfgaardiano tossiu, vomitou sangue e arranhou a areia com as esporas. No mesmo momento, o bruxo levou um golpe na região lombar com algo muito pesado e duro. Caiu de joelhos, ouvindo um berro alto e triunfante. Viu os cavaleiros de capa negra dispersando-se para a floresta. Ouviu a ponte estremecendo sob os cascos da cavalaria que vinha da margem esquerda, carregando uma bandeira com uma águia rodeada por losangos vermelhos. E foi assim que terminou para Geralt a grande batalha da ponte sobre o rio Jaruga, não mencionada por nenhuma das crônicas posteriores. Não se preocupe, senhor, disse o médico castrense, examinando as costas do bruxo. A ponte foi derrubada. Não há perigo de ataque vindo da outra margem. Seus companheiros e aquela moça estão também seguros. É sua esposa? Não. Pensei que fosse. É muito cruel, senhor, quando a guerra maltrata mulheres grávidas. Cale-se. Não fale mais nada sobre isso. Que bandeiras são essas? Não sabe para quem lutou? Estranho. É o exército liriano. Veja, a águia negra da Líria e os losangos vermelhos de Rivia. Bem, terminei. Suas costas estão apenas machucadas. A região lombar vai doer um pouco, mas não é nada grave. Vai sarar. Obrigado. Eu que agradeço. Se não tivesse defendido a ponte, Nilfgaard teria matado todos nós na outra margem, empurrando-nos para o rio. Não teríamos conseguido escapar do ataque. O senhor salvou a rainha. Passe bem, senhor. Vou examinar os outros feridos. Obrigado. Sentado num tronco caído na doca, sentia-se cansado, dolorido e indiferente. Estava sozinho. Kahir desaparecera em algum lugar. Entre os pilares da ponte quebrada ao meio, passava o Jaruga Auriverde, resplandecendo a luz do sol, que se dirigia para o oeste. Ouviu passos, a batida de ferraduras e o estridor de armaduras. É ele, Majestade. Permita-me ajudá-la a descer. Dif. Geralt ergueu a cabeça. À sua frente havia uma mulher de armadura, de cabelos muito claros, quase tão claros quanto os seus. Deu-se conta, então, de que os cabelos eram, na verdade, brancos, embora o rosto da mulher não tivesse sinais de velhice. De maturidade, sim, mas certamente não de velhice. A mulher segurava um lenço de cambraia com pontas de renda. O lenço estava ensanguentado. Levante-se, senhor, disse um dos cavaleiros que acompanhavam. E preste reverência. É a rainha. O bruxo levantou-se e curvou-se, suportando a dor na região lombar. O senhor defendeu a ponte? Como? A mulher afastou o lenço da boca e cuspiu sangue. Algumas gotas vermelhas pousaram em seu corcelete ornamentado. Sua Majestade Maeve, a rainha de Lyria e Rivia, falou o cavaleiro de capa roxa ornamentada com bordados dourados que estava a seu lado. Pergunta se foi o senhor que comandou heroicamente a defesa da ponte sobre Jaruga. Por acaso fui eu. Por Akafu. A rainha tentou rir, mas não conseguiu. Franziu o cenho, falou um palavrão, embora pouco claro, e cuspiu novamente. Antes de ela cobrir a boca, Geralt viu uma ferida feia e um buraco no lugar dos dentes da frente. Ela notou seu olhar. Foi fim, disse por trás do lenço, fitando-o diretamente nos olhos. Algum fio da puta me viseu um foco na cara. Mafia, só um detalhe. A rainha Maeve, declarou enfaticamente o cavaleiro de capa roxa. Estava na primeira linha, valente como um cavaleiro, confrontando as forças esmagadoras de Nilfgaard. Essa ferida causa dor, mas não deforma. E o senhor a salvou e salvou nossa tropa também. Quando alguns traidores dominaram e sequestraram a balsa, essa ponte era para nós a única salvação. E o senhor a defendeu heroicamente. Período. Como o senhor fez fama, herói? Eu? Claro que o senhor. O cavaleiro vestido de roxo lançou um olhar ameaçador para o bruxo. O que há de errado? O senhor está atordoado? Levou um golpe na cabeça? Não. Então responda quando a rainha pergunta. O senhor vê que foi ferida na boca? Que dificuldades tem em falar? Dei-se o odo. Roxo curvou-se e depois olhou para Geralt. Qual o seu nome? Que se dane, pensou o bruxo. Estou farto de tudo isso. Não vou mentir. Geralt. Geralt de onde? De lugar nenhum. Não foi ofendado, cavaleiro? Maeve novamente ornamentou a areia a seus pés com uma cusparada de saliva misturada com sangue. Como? Ah, não. Não fui ordenado, cavaleiro. Majestade. Maeve desembainhou a espada. Ponha-se de joelhos. Geralt obedeceu. Não conseguindo acreditar naquilo que acontecia e continuando a pensar em Milva e no caminho que escolhera para ela, receoso por causa dos pântanos de Isgith. A rainha virou-se para Roxo. Você vai proferir a fórmula. E não tenho Denf. Eu não tenho Denf. Pela valentia ímpar no combate por um fim justo, recitou o cavaleiro com ênfase. Pela prova dada de virtude, honra e lealdade à coroa, eu, Maeve, pela graça dos deuses Rainha de Lyria e Rivia, por meu poder, direito e privilégio, ordeno o cavaleiro. Sirva com lealdade. Aguente este golpe, mas que nenhum outro lhe cause dor. Geralt sentiu o golpe da lâmina no ombro. Fitou os olhos verdes claros da rainha. Maeve deu uma cusparada vermelha e espessa e cobriu a boca com um lenço. Piscou por cima da renda. Roxo aproximou-se da rainha e sussurrou. O bruxo ouviu as seguintes palavras. Predicado, losangos de Rivia, estandarte e honra. Está certo. Mev acenou com a cabeça. Falava com mais clareza, suportando a dor e enfiando a língua no buraco que ficou no lugar dos dentes. Vocês defendeu a ponte com os soldados de Rivia, valente Geralt, de lugar desconhecido. Foi por Akafu. Haha. E eu por Akafu vou lhe conceder este predicado. Geralt de Rivia. Haha. Preste reverência, senhor cavaleiro. Sibilou roxo. O cavaleiro Geralt de Rivia curvou-se acentuadamente para que sua sucerana, a rainha Meve, não notasse seu sorriso. Um sorriso amarelo que não conseguia conter.